E aí, galera, começa agora mais uma edição do Kyodai Podcast, edição número 124. Eu sou Evilásio Júnior e eu estou aqui mais uma vez com Yuri Guimarães. Olha aí, quem diria? Eu não tô acostumado de ser apresentado segundo. Me deu um susto. Pois é. A Rafaela. Oi, gente. JP, eu vou deixar. Eu tô aqui pensando, eu acho que eu vou jogar ou solitário ou nanagrama hoje, tá? Pra você, quando precisar fazer as mãos. Pra quem não sabe, já é padrão, a Rafa, ela grava enquanto joga. Às vezes ela Sim, só sim. joga, mas ela tá aqui. Ela vai abrir o baralho, tá ligado? E ela vai começar a jogar paciência no meio do. Não, ela acabou de falar os jogos que ela vai jogar, que ela vai jogar. Né, tipo. Não, mas eu tô pensando seriamente em jogar Hogwarts, mas eu acho que é porque tem o som, eu tenho que tirar o som primeiro pra não atrapalhar o cast. Hogwarts é o quê? Aquele de Harry Potter que é tipo Isso. Pokémon Go? É. Hogwarts, The Mystery Peraí, como assim? Pokémon. Como você joga uma varinha e captura o Harry Potter, é isso mesmo? Não! Não, você captura as criaturas do mundo de Harry Potter. Não, Ah, olha também não. aí. Eu sei que Então, o não é jogo isso, do cara. Harry Potter tem Harry Potter, que é golpe. Não. Basicamente, você não tem Pokébola nem nada. Você É. tem que comprar a criatura, que é uma merda, porque eu não tenho dinheiro pra comprar ainda. Agora, os feitiços é tipo você com o dedo fazendo uma marquinha que ele aparece assim, uma trilha pra você seguir com o dedo. Se você seguir certinho, aí sai a magia. É isso que Clássicos acontece. Vanguard e um Leviosa. Não, é o mesmo princípio do. Meu princípio daquele Pottermore. Só as poções que eu fiquei chateada, porque no Pottermore eu tinha que realmente fazer a poção. Eu tinha um caderno que eu anotava as quantidades de poção Meu pra poder fazer as poções direito. E esse não, é tipo, mesma coisa de feitiço. Você segue uma trilhazinha com o dedo e ótimo, Você é acabou. muito esforçada, Rafa. Jogar Parabéns. um jogo com caderno, né? Parabéns. Hoje Ah, o em dia Pottermore não existe. é Quer dizer. basicamente eu jogando mobile, eu anoto tudo nas estratégias para fazer as coisas Eu certas. Pensava que não existia mais caderno hoje em dia. Impressionado. Nossa. Pois eu pretendo, quando eu comprar o Persona 4, meu filho, eu vou tentar platinar com meu caderninho, anotando todas as possibilidades. Ah, tem tudo no Google, menina, relaxa. Tem tudo no Né? Google. Melhor ainda. Tem Eita, tudo, chegou o tudo no Google. bônus. Tem tudo, tudo. É, a rota que você quiser pegar, você vai no Google. E é muito difícil. É exatamente porque é difícil que tem no Google. Porque é complicado, falou. É isso aí. Eu vou com a cara e com a coragem, com todas as possibilidades de não terminar com ninguém. E Até tentando quase focar quebrar a no cara. Eu outro. E tentando focar. só tô esperando o momento de você quebrar a cara. E E eu. tentando focar no outro. Triste. Meu foco é esse. Eu tô focado, assim. É esse. Não. Meu foco é um Espero que você personagem só. consiga. Enfim. Estamos aqui também com o Luke Lucas. Desculpa, gente. E Jamais. também aqui com a Jojo. Oi, gente. Quanto tempo? Opa. Hoje a gente vai falar sobre um assunto sério. Não sabemos se vamos falar tão sério assim, mas a gente vai falar um assunto sério, que é animes e política. A gente vai falar mais de animes que tem política dentro dele, tá? A gente não vai falar sobre a política ao redor de anime, ou como é usado pra política, ou sobre todas as nuances. Não, a gente vai fazer aquele velho esquema de pegar animes e vai comentar sobre eles. São animes que tem alguma coisa de política no meio, tá? Mas fica aí a dica pra você que é um ouvinte. Eu acho que você não seja, né? Mas você é um ouvinte do podcast e daquele tipo que acha que não pode misturar cultura, ou anime, ou série com política. Então, meu amigo, você tá um pouco errado. Cultura sempre foi sua política, tá? Sempre foi É verdade. sua política. Então, mas enfim, a gente vai falar sobre esses assuntos daqui a pouco, falando de algumas séries, indicando algumas séries também, né? Acho que todo mundo escolheu a série que gosta, então vai ser indicação. A não ser o Luke, que eu tô muito curioso. Enfim. Por quê? Porque eu vou ficar muito feliz se disser que escolheu a série que você gosta. Não acho que você vai dar. Não acho que você vai me dar essa felicidade. Mas. Enfim. Não, não vai rolar. Cara. Não vai rolar. Jamais, né? Eu não tô aqui pra trazer essa felicidade pras pessoas. Pois é, imaginei. Há quanto tempo você conhece? Como diria minha mãe. Ok. Enfim. A gente vai fazer tudo isso depois da leitura de comentários da edição passada, edição 123, em que a gente falou sobre por que não gostamos de animes. Então. Então eu devia ter participado. Devia. Devia. Ia ser mais engraçado. Mas vamos lá, vamos ler aqui, começando pelo YouTube. Então, o Senafon comentou: fala pessoal do KP, umas edições perdidas aí, mas tentando aqui voltar mais ou menos ao normal. Força, força, Senafon. Darling the Franks acabou de ficar engraçado e irônico aos meus olhos. Eu lembro de vocês, à época, terem falado sobre um monte de gente na internet afora falando que a Eva havia copiado Darling the Franks. É, não escutei isso. Enfim. Isso é o que é uma piada até engraçada. Você pensa na burrice, solta um gargalhado e depois fala uma pergunta retórica. Sério mesmo, Brasil? E a parte irônica apareceu pela explanação do Yuri, pois Dark the Franks parece ter os mesmos problemas de Eva, o anime que disseram ser cópia de Darling no quarto final. O João Paulo, inclusive, ressaltou no chat que o final foi bem zoado mesmo, e isso é realmente igualzinho ao anime de Eva, pelo menos na minha humilde opinião. Foi triste o Evilásio errar o cantor de Borbulhas de Amor, conterrâneo dele, foi deveras triste, é. Sorte que corrigiu a tempo. Eu errei, mas 2 segundos depois eu corrigi. Então, porra, às vezes a gente esquece, desculpa. Engraçado o padrinho Yuri cantando Fagner enquanto a Nath se desesperava. Meu Deus, ninguém meu Deus. Ninguém esquece de Fagner. O que tá acontecendo? O que aconteceu nesse podcast? Pois é. Pois é. Gente. Eu acho que eu não precisava ter participado do podcast. Passaram a noite, claro. Se você ver as montagens do JP lá no Discord, você vai entender um pouquinho o que rolou nesse cast. Enfim. Um peixe. Mas teve um dueto aí, o Yuri e o Carlírio cantando Raimundo Fagner. E pra finalizar, excelente referência do Yuri a Dragon Ball Z. Episódio de hoje, vou te comer. Fiz hoje também. Olha aí, que ingerido. Uhum. Pois é. Você sempre faz. Bom demais. É basicamente o bordão do Yuri. É o melhor personagem de todos. Que bordão do Yuri é falar pras pessoas que vai comer ela. Tá? É, aí tá passando um pouco dos limites. Bizarro! Então... Não, não é meu bordão não, gente. Que horror. Enfim, vamos lá. Angel Chan comentou: esse gif de Gyo foi o ponto alto do podcast, ri muito, não sabia que existia o Sharknado versão anime. Ah, é porque na imagem que tava no YouTube eu botei um gif, né, no caso do Gyo. Sobre os animes mencionados, vi Irozoku, que apesar de não achar um dos melhores animes da PA Works, eu gosto bastante. Eromangá Sensei, ele tá na minha lista, vou falar mais sobre ele depois. Sou Arte Online, eu não acho ele tão ruim, logo explico. Glacip é uma bosta, pô, ainda bem. Dessa ela concordou, ok. Até hoje não entendo o que a PA queria com esse anime. O final até hoje eu não entendo. Tonari no Kaibutsu-kun, não acho o anime ruim não, mas existe shoujo bem melhores. E Madoka Box, que eu estou vendo em call com meu namorado e estou gostando bastante. Agora vamos à minha listinha, pessoal. Oreimo, esse anime começa bom, fica incrível nos OVAs e chega a segunda temporada ele coloca tudo de bom na lata de lixo. Meu problema maior nem é o incesto, mas sim que a Kirino é a pior garota que o protagonista podia escolher. Ela é chata Tristão. Demais, mimada e trata ele feito lixo. Não faz sentido nenhum os dois ficarem juntos, ainda mais ele tendo a fucking Kuroneko do lado dele. Eu nunca vou perdoar o cara por ter deixado a Kuroneko. É que e o incesto cara... também. Incesto também. Enfim. Pois é. Apesar que o pior problema mesmo é que o cara basicamente escolheu o bad ending. É muito louco isso aí. Ah, sim. E ainda tem o fato de todas as outras garotas do anime amam ele porque sim. E tem a amiga de infância dele que maltratou a Kirino quando criança. Aquele último episódio foi o único que senti um pouco de pena na Kirino. Mas ainda assim, não justifica a forma que ela trata o irmão. Tenho a teoria de que esse autor deve amar a irmã dele. Ou não tem irmã e queria ter para viver um romance. de verdade, porque a próxima obra que falarei tem a mesma temática. Era um mangá sensei. Assim como a Nath, não sei o que me fez ver esse anime até o final. A sinopse e o fato de ser o mesmo autor de Oreimo me diziam, fuja disso. Mas como a curiosidade matou o gato, fui lá ver mesmo assim. E podem me julgar, mas diferente de Oreimo, eu adoro os protagonistas. Eu acho a Sagiel muito fofa e me identifico com a timidez dela. E o irmão ser todo preocupado com ela e querer ajudar ela a voltar à vida normal é muito fofo. Detesto admitir, mas tipo os dois mesmo sendo errado. As outras personagens que parecem também, por incrível que pareça, eu gosto. Então, por que eu não gosto desse anime? Bem, talvez porque tem uma menina de 12 anos, desenhos e imagens eróticas e ela seja constantemente sexualizada. Eti desse anime é uma coisa extremamente repugnante, onde garotinhas são o tempo todo colocadas em situações constrangedoras, o que deveria servir de alívio cômico, mas só é perturbador. E por algum motivo, todas se apaixonam pelo protagonista. Até hoje não entendo como esse cara acha de boa a irmã desenhar hentai. Fanservice, no geral, já me fez desgostar de um anime, mas com menor de idade é pior ainda. Ah, desenhar rentável não tem problema. Eu também acho que não. Se quiser desenhar, não. É porque todo mundo, enquanto jovem, passa pelo seu processo de descobrimento da sexualidade. De suas diversas maneiras. É, se ela encontrou essa maneira aí para descobrir a questão da sexualidade dela, acaba sendo... Se ganha dinheiro, tá bom. Né? Pois é. Ela acaba ajudando em casa também, porque antes era só irmão, ela acaba ajudando também. É, eu acho que o problema é que não é nem o fato dela desenhar hentai. Não sei se eu concordo muito que é ok, mas não o problema de desenhar hentai, mas uma garota de 12 anos desenhar hentai. Mas uma garota de 12 anos pode desenhar o que ela quiser. Dito isso, pode. E quem diz que uma garota de 12 anos não desenha hentai já normalmente, só que ela só não mostra pro mundo? Sim. Deixa eu continuar. O problema é como pelo pouco que eu conheço, que eu vi imagens dessa série, eu não quis passar perto, é que é hipersexualização por causa da garota desenhar hentai, sabe? Se fosse ainda uma brincadeira, a garota desenhar hentai e tal, e tem toda uma piada, mas não tem essa hipersexualização, era outra história, né? É que ela falou dela desenhar hentai e da sexualização. Não tem problema. São duas coisas diferentes. Ela desenhar hentai, realmente, eu não vejo problema. Agora, a hipersexualização da garota é um absurdo. E não só dela, como de todas as outras. É muito bizarro. Sim. E aí eu não consigo ver esse anime. Não rolou pra mim. Enfim. Sword Online, Alfenheim Online. Por incrível que pareça, eu acho o primeiro arco de Sal muito bom, principalmente o romance. O Kirito e a Asuna são um ótimo casal e a Asuna é uma personagem fácil de gostar, por não ficar dependendo do Kirito. Até o segundo arco, em que ela vira uma donzela em defesa, só esperando alguém salvá-la. Mas essa não é a pior parte. Temos a irmã do Kirito, cuja vida e dramas giram todos em volta do irmão sério. Sério, não tem nada que me dê mais raiva que a personagem feminina que a vida girar em torno do cara que ela ama. É machista demais. Tudo na vida da Sugu gira em torno do Kirito. Ela ama ele, começou a praticar Kendo por causa dele, começou a jogar por causa dele. E o pior de tudo é que o anime nunca dá um motivo pra ela amar ele. Nem isso faz sentido. E claro, tem o Kirito que vira um bobão. Diz que ama a Asuna, mas quando as meninas dos clãs ficam se esfregando nele, ele diz que não pode evitar de ficar excitado, pois é um homem. E quando a irmã se falou declara... Isso. Eu não lembro disso, mas deve ter falado. Eu não assisti a segunda parte. Então... Ou melhor, eu assisti Alfenheim, eu não lembro, mas enfim, se ele fala... Eu assisti, mas eu tentei apagar da minha cabeça. Então. Eu também não lembro muita coisa não, só lembro do vilão lambendo a lágrima da Zuma, que é um absurdo. Que nossa! E quando a irmã se declara o que ele fala um tempo depois, eu ainda não sei ao certo o que sinto por você. Como assim, seu canalha? Você não ama a Asuna? Ah, sim. E a história principal desse arco também é esquecível. Pois é. É esquecível pra caralho. Eu tenho um problema grande, que eu acho que Sword Art Online era uma série com um puta potencial E que aí ela foi se perdendo muito rápido. Mas enfim. Uhum. É, Okami Shoujo Tokuro hoje. Se tem, mas tem a saga do Eugil, tá? Você pode ver até o Eugil morrer. Aí ele morreu, não acabou o sal. É, você Eugil acabou de contar a história e eu não pensei mais ver, né? É o meu objetivo de vida, fazer as pessoas não verem. Eugil gostosão é a única coisa que vale a pena ver. Uhum. Okami Shoujo Tokuro hoje. Se tem uma coisa que me faz odiar o anime é romantização de relações abusivas e machismo. E esse anime é um prato cheio disso. O pior é que ele é um shoujo bem popular e muita gente acha fofo. O cara é tão ruim assim. O auge pra mim... Não, o cara literalmente trata a menina como se fosse sua cadela. Faz dela sua escrava. Praticamente ela se apaixona, afinal, ele não é tão ruim assim. O auge pra mim é quando o protagonista dá um colar pra menina pra mostrar que ela é dele e ela adora. Além de romantizar amizades tóxicas também, porque o protagonista tem duas amigas que fazem tudo de ruim com ela e em certo momento ela fala pro cara que no fundo elas são boas amigas e gosta delas. E o pior, fala pro cara ter amigos assim também. E sabe qual é o final do mangá? Os dois se casam e tem uma filha. E ela muda ele para uma... E ela muda ele pra melhor. Que lindo essa mensagem pra jovens adolescentes, não? É, bem, por hoje é só até a próxima. Cara, Kuro hoje sempre foi desprezível, assim, na boa. Na época que eu não cheguei no mangá, eu cheguei a ver o começo do anime quando saiu, né? Porque era um shoujo famoso e, cara, não tem como, pelo amor de Deus. É. Mas ela muda ali pra melhor, Velázio. Meu Deus. Ah, meu Deus. Enfim, mais. O Mael Monteiro comentou. E aí, Kurek Estes, cast hilariamente fabuloso, diria até estupendo. Animes ruins que vi até o fim, devo confessar que o Crunchyroll e a Rede Brasil me ajudaram a assisti-los. E também um pouco de burrice minha. Isekai o Smartphone Totomoni. A escritora fica chateada, hein? Não é culpa do Crunchyroll, né? É culpa de você que foram pra assistir. Foi essa minha... Não, ele falou um pouco de burrice minha. Então, mas não é burrice, é só tipo tristeza mesmo. E não é pouco. A iniciativa vem de você e a força de vontade também. Você poderia parar a qualquer momento. Vamos lá. Foi essa beleza que assisti até o fim, até onde a Rede Brasil passou. Mas a dublagem estava muito boa. Já não sou muito fã de Arém, aí inventei de vê-lo. A história é mega genérica, relacionamentos... são nada profundos, mas tem uma coisa verdadeira. O smartphone faz tudo. Menos ligar, apesar de que Toya só tem Deus pra ligar mesmo. Assim, hoje em dia, smartphone, muita gente pra usa pra ligar, né? Eu fico puto quando ligam pra mim. Que porra é essa? Manda uma mensagem. Eu só ligo pra pessoas porque eu gosto de ligar as pessoas. É por isso que o Yuri não tem o meu número. Não liga pra mim, Yuri, por favor. Como? Eu vou ligar aqui agora, peraí. O bom é que pelo menos você vai pagar a ligação interestadual, então você vai se fuder mais que eu. Ah, eu tenho plano aqui, que se foda. Foi isso. Jojo, você pode ler aí. Eu vi uma cena desse smartphone que eu tive que pedir desculpa pros dubladores. Eu acho que o 2 é o Detoin, né? Então... Eles enfrentam o slime e adivinha o que acontece com a roupa das meninas quando elas enfrentam o slime. Elas ficam maiores ainda e cobrem mais parte do corpo. Isso, e adivinha o que acontece com a roupa do protagonista? Nada, né? Ele é homem. Ele continua do mesmo jeito. Nossa, é igual aquele da mãe, que aí você cai da exato. Mãe. E o pior do você cai da mãe é que é a mãe, né? O que me deixa mais triste nesse Decai da Mãe, fora isso, é que o filho ainda maltrata ela. Caralho. Se fosse só a mãe lá, ia ser maneiro, porque ia ser a mãe lá com um harem masculino, ia ser gostoso demais. É, mas aí eu não sei dela, se que eu vi. Ia ser maneiro, não, tá? Eu não sei se a informação que eu vi tá certa, mas tem chip entre os dois. Pelo que tem chip entre os dois. A mãe com o menino é um inferno. Isso é um absurdo, gente. Então. Mas enfim, Jojo, lê aí os comentários do Detain, por favor. Ah, pessoal, o Carlinho tá tendo um problema, por isso ele não pode participar. É verdade. Eu vou começar com cena fogo, então, né? Fala, Padrinho, tudo bem por aí? Finalizando os meus comentários, vamos sem perda de tempo para a parte 3. Mal entendido. Tá pulando a parte 2, né? Mal entendido. Ai, ai. Especialmente... Especialmente em shoujos, isso sempre me deu uma certa raivinha, mas eu sempre soube que isso é algo usado como elemento da narrativa para desenvolver situações, personagens, a história em si, enfim. E por isso que nunca odiei esse tipo de coisa em anime. Mas devo também dizer que não é algo que realmente gosto de ficar assistindo repetidamente. Uma hora cansa, né? Eu não gosto de mal entendido de história nenhuma, já suponho. Mas digo também que as coisas acontecem. Oi? Concordo, não gosto também não. Nem eu. Era só isso. Mas digo também que essas coisas acontecem nos mangás e animes por serem reflexos da cultura dos japas. Eles realmente são assim. E aí, às vezes, o problema não é do anime, e sim nosso em interpretar algo através de uma ótica totalmente ocidental e brasileira. É claro que podemos interpretar de um jeito X, Y, Z, mas já acho que isso deve ser levado em conta, pois os japas fazem os animes e mangás antes de qualquer coisa para os próprios japas. Sei que vocês citaram essa. Fala. Não, eu ia falar assim, eu acho assim, quando você está criticando a própria sociedade, aí você usa um ou outro conceito, ou quando você realmente só quer explorar e mostrar a sociedade, ok, mas quando... Sei lá, isso é só fanservice, né? Voltando de fanservice, eu acho que a gente pode criticar, cara. Mesmo sendo uma coisa deles, assim, do mesmo jeito que eles podem criticar a gente quando a gente fizer uma obra nacional, por alguma coisa errada que possa ter na obra nacional, que a gente acha errado. Então, eu acho que culturalmente é importante. Na verdade, quando a gente pensa, por exemplo, quando a gente pensa em mal entendido e fanservice, é claro que os conceitos aqui são diferentes, mas, assim, por exemplo, algumas novelas têm muitas cenas de sexo ou de mulher pelada, por exemplo. Então, depende, assim, não é uma coisa exclusiva de apresentar. É que é a forma como é usadamente de lá, né? Assim, se o japonês ele lê Senhora e dissesse que é uma porcaria, que é misógino pra caralho e decidisse bater em Machado de Assis, ele ia deixar, mano. Eu não gosto de Senhora, desculpa aí. Eu também não gosto, não. Por mim, se o japonês quiser bater no Machado de Assis, pode. Tá bom. Eu gosto do Machado, com licença. Eu também gosto de Machado, não gosto do Machado de Assis, mas. Não, Jorge, continua, não vou continuar, não. Assim. Tá bom. Continua, meu Deus. Tá. Sei que vocês citaram Yesterday ou Tate como um grande exemplo do que o simples gel poderia resolver tudo mais facilmente. E a Nath citou até o reality show em que o casal que não transava há 5 anos acabou se resolvendo. Mas sim, isso acontece. E como eu disse, eles são assim. Mas acho... Reality que as pessoas... Queer Eye da Netflix. Queer Eye na Netflix tem um especial de 4 episódios no Japão. E um dos episódios é um cara que queria reconquistar a esposa dele. Porque eles estavam há 5 anos. Vocês espalham essa história para a população inteira assistir, gente. Fica quieto. Não só para sozinho. Não só mundial, a população inteira, com o mundo inteiro. Que vergonha. O mundo inteiro, sabe? Pelo amor de Deus. Pois é. Todo mundo tem Netflix. Tá. Mas assim, não. Gente, não perdi a catar. Mas isso acontece. Como eu disse mais assim, eles são assim. Oi? Vai, fale. Não. É que a Jojo tá lá, tá com lag. A Jojo tá com lag. Termina aí, Jojo. Muito lag. Tô com lag. Pois é. Ainda bem, né? Porque senão tá nesse mais cena, maluca. Mas sim, isso acontece. Como eu disse, Massimo, eles são assim. Mas acho que o maior problema, no fim das contas, é o quanto esse tipo de história se repete para cada um. Pois, assim como eu, o Evelaz e outras pessoas, todos atualmente temos grandes problemas com certos animes colegiais e seus clichês. E, padrinho, você defendeu muito bem o anime. Parabéns pela argumentação. Conseguiu olhar a coisa pela sua ótica e pelas óticas de outros participantes bem claramente. E muito corajoso da sua parte explanar abertamente seus próprios medos, timidez, etc., sobre mulheres. Isso ajudou a fundamentar ainda mais a sua argumentação. E já que citaram o filme Baby, eu já falei para vocês se eu gostei desse anime, e ainda tem um amigo que gostou também. Eu dei muita risada com o Caio Mbena, que é um dele. Me coloque no lugar do Ed. Agora, se vocês acharam que o meu baby ruim, tem anime muito pior por aí. E eu falo isso com toda certeza. mesmo não tendo assistido o podcast. Então. Anime ruim, tem um monte. Não precisa se preocupar. Tem anime pior que o Yubi Baby, um tranquilamente. A gente também acha isso. A gente só tava citando alguns que a gente não gostava. Senhora. É isso. E eu só vou aproveitar... pegar o último número do mal, ele com certeza é muito pior que o Yubi Baby. É, pior que eu mesmo. Eu vou aproveitar que o Padrinho não tá aqui pra defender, pra dizer, e a CD tá tendo uma merda mesmo, é isso aí. É, assim, eu entendo, eu acho legal, é, como você falou, a argumentação do Carleiro e tal, e o que eu acho, eu só, a única coisa que eu não gostei da postura daquela vez, e aí é meio ruim porque o Carleiro não tá aqui, é ele achar que a gente tá só de má fé, porque não foi má fé. Pois é. Não foi má fé, foi realmente, a gente achou. Não foi não, cara. Ruim. Desculpa. De certa forma, o fato da gente estar com raiva é porque a gente tava meio que se vendo na situação, tá entendendo? A gente não iria sentir nada se a gente não tivesse compreendendo a situação. Ia ser só. É verdade. Né? Nenhum sentimento. Mas mal. A gente comparou de alguma forma com a nossa visão, com a nossa opinião, então é por isso que a gente sentiu alguma coisa, sabe? Então, sim. Aquelas, né? Tipo a opinião de vocês com Rolling Girls, é isso. Exato. Eu não assisti Rolling Girls, não tenho opinião formada. E é um anime maravilhoso, só queria dizer isso. Exato. É, sim. Jorge, pode ler o próximo. Ok, o Ismael Monteiro. Saudações, Calírio. Apesar de gostar da abertura desse anime, a dublagem com gírias paulistas também foram legais. A dublagem com gírias paulistas também foram legais. E Amada Cunha Sete Bruxas. É. Mas a próxima história é até mediana. O mistério dos poderes de cada bruxa até vai. Mas realmente não fui muito com anime. Se não tivesse na TV, jamais iria assistir. Mas elogia a Rede Brasil de não ter contado nada do anime. Em outras épocas, a tesoura rolaria solta nesse anime. Eu gosto muito de Amada Cunha Sete Bruxas. Também, eu gosto muito. Eu gosto também. Eu gosto. Eu gosto do mangá, o anime eu não gosto tanto. É isso. Então vamos pro anime coach. Rafa. Ah, tá bom. Então, comentário do Cenafogo no anime coach. Na parte 2 dos meus comentários, que eu não sei qual é a parte 2. A câmera tá ligada. Pra gente, pra o público não tá vendo. Relaxa. É, ainda bem. Ah, tá, que susto. Relaxa, o público não tá vendo. Eu tô aqui no celular. Não, é porque eu fui pro celular pra não mesmo. Ficar dando lag. Mas eu não. Mas eu dando lag. Eita, tem dois. Tem que tirar um. É tirar um. É que e aí... Tem duas. É. Eu gosto. Ok, sai. É porque ainda bem que ainda não começou o reverb. Sai. Se começasse o reverb, ia ser sucesso. Agora tá bom. Mas pronto, aí tá show. Pode tá fechar show. A câmera. Tá aberto. Tá aberto. Ah, é que não tá aparecendo. Ah, tá. Olha, cara, que assustador. Poxa, mas tá, eu tô vendo sua testa. É, teste. A gente tá vendo sua testa. Tá aberta, tá apontada pro teto. É verdade. Ah, tá. Olha, tá bom, o teto tá bom. É verdade. É o... estranho. Como é que era o nome disso aí? Eu esqueci como é que falavam na... Teto. Não, eu também. Calma aí, você... É porque... Não é só isso. É porque... Rapidinho, é porque... então, pera. Opa. Eita, pô. Ela disse isso aí, rapinha. Sim. Opa. Agora foi. Agora tá bom. Pronto, aí. Ok. Comentário sendo a fogo. Na parte 2 dos meus comentários, só tenho duas coisas a dizer. Pô, sacanagem da Vilásia falando de Osama Game. E depois ainda citar Arcana Família. Agora tenho que rever meus conceitos sobre assistir esses animes ou não. Não assista, meu conselho. Peraí. Ele gostou dos dois e aí isso que ele tá me não, criticando? Não, eu acho que ele quer ver e aí você estragou pra ele, entendeu? Ah, eu tô então. Aqui, mas aquele podcast era pra isso, era pra gente fazer vocês irem longe. Né, ele disse, tenho que rever os meus conceitos sobre assistir esses animes. Então, ele não viu ainda, não vejo, dica de mim. Não, esse é do Cinafogo, é? É de Cenafogo. Cenafogo, se vai lá no chat do Discord, conversa com Edson. E aí você assiste com ele, porque aí você vai gostar bem mais do que ele, a gente. Ele realmente gostou bastante de Osama Game. Então... Ele deve ter visto algo ali que a gente não viu. E deve. pra ele é maravilhoso. Assim, eu diria o seguinte: se você for assistir Osama Game, assiste no Crunchyroll e depois de cada episódio lê os comentários. Eu fazia isso, me divertia horrores. É muito maneiro. Me divertia horrores com isso. Uma coisa tão pequena, né? Divertia muito. Foi por isso que eu terminei. Ah, meu Deus, eu não teria não conseguido terminar ainda. Sozinho? Então... Mas, Rafa, é que nem o Yesterday Lutar ter. É pequeno, a gente odiava, mas a gente se divertiu muito odiando aquela porra. Ah, sim. O mod em grupo é uma coisa muito mais bonita. É uma catarse, é catártico. Mas o Crush Roll não espere ódio, tá? Espere só muita aleatoriedade. É muito maneiro. Ah, é. Comentando até aquele anime que vocês falaram no começo, meu Deus, já esqueci o nome dos animes, que foi comparado com Eva. Os comentários no Crunchyroll sobre Dark ele eram assim, na The Friends. Todo mundo amava. Todo mundo, velho. Aí chegou na segunda parte do anime e começou a ficar, ué. Eu confesso, eu acompanhei Darling toda semana, assim. No, acho que quando chega na parte do passado, eu larguei mão, assim. Eu falei, essa coisa vai ser muito louca, sabe? Então, eu, tipo, larguei mão, só vi pela zoeira. A gente viu em Cal, foi maravilhoso ver. Os meus, eu não gostei de Darling, admito, a maior parte do tempo. Tem algumas coisas que eu gosto. Nem eu. Mas eu achava maravilhoso ver as pessoas que gostavam na Cal se desesperando. Eu tava achando muito zoado. Quando, no final tava assim, eu só quero que meu chip seja Canon, o resto pode ser qualquer coisa. Você não tava aqui na edição passada. Você não acha zoado o que eles fazem com o gordinho? Eu acho muito zoado. Eu acho muito, eu achei muito sacanagem. Eu achei muito triste, porque era, tipo assim, não precisava ser um casal, mas eu acho muito sacana trocarem um personagem assim. Ele não fez nada, o outro não fez nada pra ser escolhido e esse não fez nada pra ser trocado, sabe? O outro fez pois tudo é. Pra odiarem ele. Pois é. Exatamente. Na verdade, toda aquela parte do bebê é meio estranha, assim, sim, do anime, sabe? Eu não entendi nada. Qual que é a proposta daquilo? Aí o passado vem e confunde mais. O importante é que, assim, teve a protagonista criança, muito fofo, e meu chip ficou Canon. E a Trigger provou que sempre tem aliens no final do anime deles. É roupa alien, é fogo alien, é alien, alien, é sabe? É roupa sabe? Alien, é tudo alien. É porque é aquele negócio, né? Eles querem sempre copiar o Evangelho. E aí sempre colocam no meio Eles, na verdade, estão tentando fazer uma mensagem pra gente, pra dizer que os aliens já estão na Terra. Eu tô até com medo de ver Brand New Alien, mas eu vou falar, meu Deus, agora os furries são aliens também. Eu tenho que ver ainda. Porque finalmente eu vou ver ainda. Finalmente saiu. Eu já vi, recomendo. É bem legalzinho. Finalmente, menos o final. Finalmente saiu na Netflix. O final é como. Final é Trigger. Qualquer coisa Trigger. Dito isso, se você começou a assistir Darling in the Franxx, viu o primeiro episódio, o doutor pegando na bunda da mulher de graça, e você achou que ia ser uma ótima obra, você tá de sacanagem com a minha cara. O cara pilotando ela encaixado no quadradinho ali, tá? Cara, quando eu vi aquele encaixe, eu falei assim, eu só quero que tenha um homem-homem assim, teve no final. Eu falei, yeah! Mano. Foi muito ridículo aquilo, sério. Foi. Bem. Parabéns a todos envolvidos. Pois é. Mulher só serve pra isso mesmo, né? Nossa! Porque é isso que a mulher serve pra ficar de quatro na frente do homem e o homem pilotar ela pela bunda. É isso. Maldita bom. Animes parabéns. É bom demais. Parabéns. É isso aí. Miyazaki, é nesse momento que eu tenho que concordar com o Miyazaki rapidinho. já lembrei. Porque eu não gosto muito do Miyazaki, mas de vez em quando eu concordo com ele. Eu ainda sou um grande fã do Miyazaki e eu tenho certeza que o anime é uma mistake. Mas vamos lá. Também. Vamos lá. Terminando só aqui. Considerações finais de Ria Valer. Muito bom. Kkkkk. Mão pro alto. Aí o comentário do Ismael. E aí, anime coach? O que é isso? Akashic Records of Buster Magic Instructor. Meu Deus. Okay. É aquele do cara que virou professor, né? Na escola. É aquele que é do professor, que ele não tem muita magia, mas ele conhece muita magia. E que ele vai pra uma escola onde todas as garotas usam saias incrivelmente curtas. Eu não faço ideia do que é isso, mas tudo bem. Tem milhões de clichês escolares. A forma como eles falam de magia, achei mais ou menos. É muito mais do mesmo pra mim e bem melhor os personagens em SD que aparecem no fim do anime. Confesso que uma coisa boa desses animes é que ajudaram a tirar vários cochilos. Porra, pra caralho. é um serviço, realmente, que eles fazem. Sim, sim. Insônia, galera, tá super, né, na tensão agora nessa pandemia, então tirar cochilo vai ser ótimo. Vamos lá, último comentário, Nath. Então, vamos ao comentário da escritora. Olha aí. Saudações de que nem sempre os animes podem nos satisfazer ao que eu dei podcast. E eu achava que iam falar de coisas que não gostamos de ver em animes, e sim de aspectos que tornaram aquele ou a este anime uma experiência ruim. Ainda disse bem. Disse o quê que o título era confuso? Eu disse o quê? Eu falei que era dúbio. Não, é de boa, não sei não. Disse o quê? Eu falei que era dúbio, isso só está provando que eu estava certo. São muito de boas quando se trata de expectativas em anime, pois não exijo que sejam bons, e sim que goste de assistir. Claro, tive minhas cotas de raiva de histórias que me decepcionaram demais, seja por não cumprir o óbvio ou fugiu completamente da proposta. E sim, tem dois casos, de OVA e de anime, que foram detestáveis e pelos motivos que citei. O primeiro é o OVA da franquia Sayuki, de 2 episódios, que é Sayuki Premium, e encaixa no perfil de como destruir uma obra numa trama boba. De trocar as vozes de 3/4 do quarteto principal, se é ruim trocar as vozes no Brasil. Imagina mudar as vozes habituais por vozes nada a ver. E é uma das qualidades da franquia, as excelentes vozes dos personagens. Aqui foi de doer os ouvidos. De tomar um dos personagens, o Hakiryu, num mero objeto, e o dragãozinho branco que fica no ombro do Hakai vira um jipe do grupo. Que ele vira maravilhoso. Um jipe. Não, o Hakiryu é o dragãozinho branco que fica no ombro do Hakai. E ele vira um jipe. Do e grupo. Vira um jipe. Que eu não tava prestando atenção, desculpa aí. Eu preciso ver esse anime agora. Que mesmo não tendo a mesma relevância como personagem, era tratado como parte deles, e este OVA não foi uma decepção, e sim uma porcaria que nem devia ter feito. Os outros OVAs da franquia são muito bons e respeitam o contexto. É absurdo, o dragão Jeep é maravilhoso, gente. Ah, ela vai falar de Atom. O problema não é o dragão Jeep, Yuri, o problema é como retratar o mal o dragão Jeep. O Dragão Jeep tem que ser o personagem principal, gente. Vocês não podem fazer um negócio desse, não. Não, mas é a jornada pra West, Yuri. Não, não e nem Pichan é o personagem principal lá do spin-off. Não, por isso que eu amo spin-off de Sal. Ah, a Pichan, ela é o personagem principal, eu fico muito feliz. Mas eu não gosto, não, mesmo assim. Eu adoro, eu gosto muito de como o pessoal de todos os outros times, menos o protagonista, tem uma estratégia muito boa de ficar parado no meio do campo. É isso aí. Uhum. Melhor estratégia. E o Emerson San ali, como principal parceiro romântico da Pichan, é gostoso demais. Vamos lá. É. Só valeu a pena pela piada do Emerson San. E é isso. É demais, demais. Já de anime. Atom The Beginning foi um desastre quando era botar nas telas o que veio antes de Astro Boy. A obra tem uma pegada Young Black Jack de 2015, de apresentar os personagens antes da história da qual conhecemos. Neste caso, dos jovens Ochano Mizu e Utema, quando criaram um robô consciente, o A106 ou Six, como é chamado. Tirando o robô em questão, que mostra uma evolução da irmãzinha do Ochanomizu. Ochanomizu, pronto. Ryan? E sim, o mesmo nome da protagonista feminina de Detective Conan. Claro que tinha Tecona aqui. O que ganha pontos pra mim. É só por causa do nome. Tá. O resto da série é sem graça. Sem rumo pra onde ir. E nem parece que se esforçaram pra convencer da adversidade dos dois jovens cientistas quanto a obter o sucesso na criação do Six. Nem quando parte para o único arco pronto do original, acertaram direito. Foi um completo desperdício de produção, animação e voz. Depois dos 3 primeiros episódios, só a ladeira abaixo. Falando em termos diretos, conceito, concepção bons, péssimo desenvolvimento da trama, ambientação e personagens. Lembro que senti a pena do redator do anime 21, que fazia análise dessa porcaria, chegando na conclusão de ter sido uma perda de tempo em ver o tal anime. Só queria dizer, eu vi esse anime, tá? E eu não achei tão ruim assim, não. Ele é extremamente infantilizado, isso é a verdade. Ah, mas o mangá é melhor. Ele é baseado na... Assim, eu sei que é outro mangá, né? Mas isso, é outro mangá. É a obra do Tezuka original, que já não fez sucesso. Por isso que depois ele virou da Astro Boy, tá? Porque o que fez sucesso foi o robô. Yeah. triste fim. E vou fechar com uma decepção recente. E sim, o comentário tá do jeitinho que conhecem ao ver Sweet Procure e não a trama. Tampouco as os personagens e muito menos da temática nesses aspectos. O anime foi muito bom e me agradou. O problema se chama Cure Muse, mais especificamente da sua real identidade, que me deixou completamente sem graça. A tal ponto que perdi a vontade de terminar o anime. Eita! Tipo, puseram o personagem no grupo aos 45 do segundo tempo. Claramente que ela estava presente no elenco da série. E mesmo sendo parte do grupo, era uma personagem deslocada e muito na dela demais. Até mesmo nos cards comerciais. Dava pra ver a distância dela das demais garotas e a sua interação foi fraca. E eu me perdi, peraí. Fraca quando se trata de habilidade de combate e técnicas. A mais fraca das percursos que eu vi até hoje. Só de comparação nas temporadas de Yes Percur, Five Go Go, Fresh Percur e E o Gueto Percur, obrigado, beleza. As entradas e permanência das integrantes que vieram após a formação do grupo eram personagens presentes que interagiam bastante com as demais Percur e fortes em termos de presença e habilidades. Não foi o que houve com a Cure Muse, de verdade. Até a personagem em si, sem ser do grupo, é legal e tem uma cota de drama pessoal, mas no grupo e ao lado das outras, fora de sincronia. Desabafos dados, isso aí e até mais. Acabou. É isso aí. Então, obrigado a todo mundo que comentou. Comentem na próxima edição e vamos pro tema dessa edição. Enfim, quem quer começar? Eu espero que termine cedo. Não, posso começar? Fica à vontade, Yuri. Vamos lá. Hoje eu vou falar aqui de... Já começando, Carol Tuesday. Aí eu vi esse final de semana maravilhoso. Como sempre, um anime que dessa vez se provou muito atual. Ele já era antes, né? Porém hoje, esse ano... Eu acabei vendo um pouco mais o quanto ele trazia para discussões nesse quesito de política. Primeiramente, já começando com todo o aspecto da Valerie sendo uma grande referência ao Trump, né? Com toda a questão da eugenia marciana, né? Tirar todos os refugiados da Terra de Marte. E o quanto isso é fodido e o quanto isso é mostrado no... Oi, fala aí. O ponto interessante é que assim, a Valorin em si, até como ela é mostrada, ela é muito influenciada por outras coisas. Ponto é interessante porque ela não faz isso, pelo menos na série deixa eu falar dessa forma, ela não faz isso porque ela acredita nesse tipo de coisa, ela faz isso com política. E isso que me deixa meio puto, assim, não com a série, assim, acho que a série é bom em mostrar isso, mas é que tem muito político que faz isso, né? Não é que ele faz um negócio porque acredita que aquilo vai ser bom ou qualquer coisa. Eles fazem muito por causa da política, né? Por conseguir a popularidade e conseguir dinheiro. Eu acho muito interessante porque o personagem que obriga a mãe da Carole... Gary. Isso, ela ficar extremista, ele... Me lembrou, assim, poderia ser uma referência até ao Steve Bannon, que foi um dos caras da campanha do Trump, que exatamente apostava nesse tipo de coisa, né, de desinformação, de fake news, e é o extremismo da campanha que teve, né, então tem isso também. Sim, e o anime, ele deixa claro isso, que ele, o Jerry, assim como ele também estava envolto com um grande esquema de informação para saber qual eram as intenções do público com relação a essas novas campanhas, o que aconteceu também muito com relação à própria questão do Trump, que ele recolheu muitas informações de redes sociais que acabaram sendo vendidas. Assim também, como na própria Carol Tuesday, eles também colocam a questão das empresas fazendo investimento pesado nessa campanha, assim como é representado lá com aquele investidor maior lá, que tem uma papada gigante, loirinho, E mostra ele investindo majoritariamente, tentando colocar lá a tecnologia do Tau, que é um grande estudo sobre manipulação mental e sobre... Inteligência artificial ali, no caso. Oi? Ali é inteligência artificial pura. Sim, porque o Tau ele fez um AI que consegue perceber as intenções das pessoas a partir do estudo de controle mental que o Tau fez durante a faculdade. Sim. E é muito maneiro que ele tenta ver a partir disso aí. Só que é uma grande referência a como as redes sociais acabaram vendendo as intenções de votos das pessoas durante a campanha do Trump, né? Não só isso, é que ele tem várias nuances assim, de política, e quando ele coloca muito essa parte de tecnologia, né, ele também está colocando muito sobre como o uso de redes neurais e de aprendizado de máquina em redes concorrentes e outras tecnologias aí podem se influenciar diretamente em vários níveis, de vários tipos de coisa, né? No caso do Tau, ele queria usar para tentar entender mais sobre música e sobre coisas que não são mais difíceis de a máquina por si só gerar, né? Enquanto que o Jeremy, ele queria usar isso como um mecanismo para poder manipular a intenção de voto, no caso das pessoas. Na verdade, eu até acho interessante que essa parte da inteligência alternativa chega a ser até um pouco idealista, porque às vezes alguns criadores desse tipo de máquina, desse tipo de poderio, eles não conseguem ter controle sobre como isso vai ser usado no futuro. Sim. Mas o personagem, ele consegue a tempo destruir porque ele sabe que isso vai gerar um problema. Ele consegue perceber a longo prazo que isso pode ser usado de forma maliciosa por pessoas poderosas, né? Afinal, ele tem contato lá com aquela cúpula capitalista lá do Marte. Então, eu acho muito legal que ele consegue destruir, sabe? Impedir que a invenção dele seja usada. É um pouco esperançoso para mim, porque é muito legal esse tipo de coisa ser destruída. É interessante você ver que o Tau mesmo, ele coloca a própria visibilidade, a própria visão dele quando ele começou esse projeto, que ele começou esse projeto só para que, já que ele não tinha muita noção de como do que eram os sentimentos, e que já que ele não os sentia, ele não sentia e não compreendia da maneira correta, ele decidiu fazer esse estudo a partir disso, para que ele pudesse entender a questão dos sentimentos. Porém, isso foi completamente deturbado, assim como várias outras invenções que vieram. Uma coisa também que eu acho legal, mudando em assunto, chegou a falar, mas voltando à questão da eugenia, que eles tentam botar ali de marciana como... o verdadeiro marciano, que é meio que uma eugenia, que é uma eugenia mentirosa, obviamente, como todas, mas é uma eugenia mentirosa que tem muitos aspectos, como a gente vê hoje em dia, no, do ideal do verdadeiro, do puro e tal, que eu sei que nesse caso do Corel Tuesday ele é mais explorado, realmente mais, bem mais focando, né, em questão política, né, nessa questão mais da campanha política, né? Mas é interessante porque até o fato de você ter a estátua do Deus Marte, né? O grande Deus Marte, que é uma menção... É meio que assim, porque os marcianos, eles são originários da Terra, pelo do que dá a entender totalmente no Corel Tuesday. Então não faz o menor sentido o marciano original que quer expulsar os terráqueos do planeta Marte, sabe? E isso você pode aplicar em muitas... lugares do mundo, aqui no Brasil mesmo, né? O famoso ideal da a família ideal brasileira. Cara, porra, pai, a gente tem um país que foi criado por imigrantes em todo o seu curso. A parte mais originária que a gente tem no nosso país são os indígenas, que a maior parte do governo não dá a menor atenção, e alguns governos, eles lutam pra acabar. Então, cara, esse negócio de o originário atual... Cara, isso é uma balela inacreditável. Assim, uma falácia que o pessoal usa pra poder conseguir apoio popular, que é inacreditável, assim, né? Pois é, e no próprio anime eles colocam isso de maneira bem clara também, a partir lá do Ezequiel, mostrando a situação da Terra, e que todo mundo tá fugindo daquela situação, e também mostra que, tipo, dentro de 50 anos, o quanto as pessoas esqueceram, na verdade não é nem 50, são 30. É, e dentro de 30 anos, o quanto as pessoas esqueceram a origem delas, né? Que a Terra está lá completamente destruída, as pessoas só migraram para Marte e deixaram lá os refugiados e as pessoas que ainda estão lá na Terra, que acabam que ainda estão tentando fazer esse processo de mudança. É a visão, não, na verdade, essa visão que em parte é mostrado, porque como o foco é Marte. É, ele parece que tipo Marte é um lugar mais bonito e tal, e a Terra não. A gente não tem certeza sobre isso. Ele pode simplesmente ser um refugiado. É como a ideia de tentar realmente ser os países latinos, as pessoas indo para tentando enfrentar a fronteira para ir para os Estados Unidos. E, tipo, os países latinos não são a coisa mais horrível do mundo. É só que eles têm que criar essa imagem para poder mais fortemente focar nesse ponto de que o cara que está vindo de fora, que está acabando com o nosso mundo. E obviamente, é uma falácia novamente inacreditável. É. Assim, é porque é o que mostra no anime. Mostra que, tipo, Mas ele só mostra o campo de refugiado deles, assim. Ele não mostra o planeta não, todo. Não, não é o campo de refugiado em si. Nem o campo de refugiado em si mostra direito, na verdade. O que mostra mesmo é só uma cidade completamente destruída, que é onde Ezequiel vai. E eu não sei se... É ali onde ele mora, porque parece que a cidade está completamente destruída e tem entradas para bunkers subterrâneos, que provavelmente é onde as pessoas estão morando nesse momento na Terra. E aquele negócio, pelo que a gente conhece, só tem as questões de subemprego na Terra. Eu acho que a série não chega a ser muito... Ela não especifica muito isso, né? Eles fazem questão de focar nesses personagens que estão nessa situação. Eles não especificam se é tipo a maior parte da Terra assim. Talvez seja o contrário, talvez a desigualdade na Terra seja tão grande que aí eles estão mostrando, tem um pessoal super rico na Terra e tem um pessoal super pobre, que é essa galera aí que tá tentando migrar pra Marte. Mas é isso que eu tô falando. O negócio é que a gente não sabe, né? Então a gente não pode especular. Então, pelo que mostra, é só esse ponto. É, o que a gente pode especular mais é realmente sobre a questão de Marte, a questão da imigração e tal. E meio absurdo. E é muito maneiro que o anime também coloca muito a questão de como as pessoas acabam utilizando da cultura a partir de crítica sobre o governo e sobre as coisas que como reflexo da sociedade. E a música foi usada muito pela essa parte política. Eu acho por isso que eu gosto mais da segunda parte de Carol Tuesday do que da primeira, porque aí é quando eles começam a usar a música para outras intenções, né? Não é só a música pela música. Sim, não, é muito... assim, eu acho que a primeira parte tem seu ponto, porque além de apresentar personagens, ele também mostra um pouco da animação política que tá acontecendo. Sim. Mas como se fosse aquele negócio, tipo, é algo que tá lá, todo mundo tá vendo, e que em algum momento pode estourar, mas só que ninguém tá prestando atenção ainda. É. E aí na segunda temporada, que é quando tem realmente história. Na segunda parte, aí realmente estoura, e aí tem todas as consequências. E é muito interessante a gente ver como os cantores eles decidem ir contra essa onda. De início você consegue ver que nem tanto, porque eu tô querendo ver para onde vai essa situação. Alguns eles colocam logo os seus posicionamentos, como o Ezequiel, e outros só são pegos a partir de puro racismo. No anime só mostram que dois grupos foram presos. Um era o do Ezequiel, que foi preso. E o do Skip. O Ezequiel, inclusive, foi deportado, né? Foi enviado de volta pra Terra. Exato. E o Skip, basicamente, ele é só o músico que tava andando na rua, velho. E mostra muito a questão. Ele é o rapper, Yuri. Então ele, obviamente, é um bandido. Entendeu? Nossa. É absurdo, mas é isso. Não só isso, porque assim, um detalhe que eu gostei muito em Carol, assim, é claro que eu não vi muitos animes, mas eu acho muito legal o detalhe, a diversidade dos personagens enquanto etnia, sabe? Não é exatamente um debate presente, mas quando você vê a questão do Ezequiel ser como é que fala, deportado, e o Skip ser preso, você fica, você sabe claramente o que o Watanabe estava fazendo. Ele fez de propósito, porque a temática tá ali, entendeu? É. Todos os personagens que têm alguma coisa relacionada à prisão, o próprio pai da Chuzi, né? Da Carole. É porque vocês estão me confundindo, porque uma hora fala da mãe da Carole, mas não. É o pai da Carole, a mãe da Tuesday. Só exato. Isso. O pai da Carole também, né? Que é um personagem que tinha sido preso e tal, e tem toda a história do passado. Ele sempre coloca nesse ponto, e claramente você sabe o que o Watanabe tá fazendo ali, realmente. Exato, exato. E tipo, e não só isso, mas como ele faz questão também de mostrar a própria questão da violência policial quando o Skip é preso. Porque o Skip, ele primeiro questiona porque aquilo tá acontecendo, logo depois ele se rende, se deita ao chão, e ainda assim ele é agredido. O que mostra muito da questão da própria violência policial, que é uma boa crítica que ele também faz. Eu gosto muito do que Carole Tuesday ele coloca na questão política, e como ele mostra essa animação. E é bastante necessário, eu acho, para... Eu gosto muito de como realmente ele trabalha por isso. E eu gosto, assim, que o Watanabe, ele põe um final muito esperançoso, porque a proposta é sempre nós nos unirmos enquanto grupo, né? Nós somos diferentes, somos diversos, a gente tem que estar unidos. Então, assim, é uma mensagem muito esperançosa e muito utópica até, mas eu fico muito feliz de ver, assim, porque no final é isso, através dessa união que a gente vai... vamos dizer, acabar com esse tipo de situação, né? Eu acho que ficou muito bonito, é muito emocionante. Não foi, tipo, aqueles 3 minutos que eles ficaram falando desde o início que eu esperava, mas eu acho que dentro da mensagem do anime fez muito sentido. Mas eu acho que ele é meio que exatamente essa quebra de expectativa que ele queria, né? Pra, assim, porque assim, ele sabe que isso não vai resolver todos os problemas do mundo. Mas ficar quieto também não vai. Então, exatamente. É meio que isso que ele queria mostrar. Assim, ó, isso vai ser lembrado por milagre, por causa que, olha toda essa galera que se moveu para isso aqui. E vamos ver se isso aqui começa uma mudança. A partir disso aqui começa uma mudança. Eu acho que ele é muito esperançoso na mudança de postura no último episódio da Valley. Aí eu acho realmente ele é super esperançoso, mas eu entendo que ele não quer terminar também na... Na verdade, no caso da Vale, eu sinto que, assim, conforme ela foi ficando muito extrema, o que a gente vê, na verdade, é que assim, ele não queria demonizar a personagem. Sim. Era mais o cara da propaganda mesmo, não ela. Sim. Então, por isso que ficou mais fácil ela voltar. Mas, realmente, é muito, muito esperançoso considerando o mundo real. Mas eu acho que na ficção funcionou. Na ficção funcionou, assim. A gente aceita. E um outro ponto aqui, também falando sobre a questão da violência policial, é que eles movimentam um exército naquele último ato de resistência no centro dos imigrantes, que é basicamente um monumento a todos os imigrantes que foram até parte ali na construção. Na verdade, é memorial, se não me engano. Não, inclusive, isso é muito interessante agora que você está falando, que tem o debate dos caras, e aí eles dividem quem é a favor do outro cara lá e quem é a favor da Vale, e eles estão exatamente posicionados, um no monumento de Marte, outro no monumento dos imigrantes. Que também lembra muito o nosso momento atual, né? Quando a gente vai tentar falar sobre as passeatas e coisas do tipo que estão rolando. Pois é. E é muito interessante para ver como, tipo, bom, eles estão fazendo aquele ato de resistência, quase um Heal the World, né? Aquela música de lá dos anos 90, né? We are the world! Exato. E ao mesmo tempo foi movimentado um exército com armamento pesado para impedir aquele ato. E eu gosto muito de como do quão esperançoso e o quão bonito é aquele ato, o quão bonito ele faz, tipo, nossa, isso realmente é um milagre. A cultura é algo muito importante que não pode se perder e que é uma arma a ser utilizado. Eu acho o final excelente, assim, eu gosto muito do final. Sim. Vejam Carole, tá no Netflix, por favor. Vejam, maravilhoso. Assim, as músicas... Eu não, acho que eles não dublaram, né? Então podem ver em português, também tá muito boa a dublagem, tá? Se quiserem ver dublado. Acho que a música eles não dublaram, né? A música. Não, não, não dublaram, não. Eles não dublaram nem no japonês. Pois é. Pois é. Pois é. Acho que não tem nenhuma música cantada em japonês. Todas elas são no mínimo em inglês, porque tem uma em francês, né? É. Que é, que é da Cibele. Tem a Cibele, todos os meus fãs. Apesar de eu adoro as músicas de Carol Tuesday, mas toda vez que eu vou pensar em algumas músicas, eu sempre lembro do fucking bullshit. Fucking bullshit. Fucking bullshit. Cara, sério, essa música lavou minha alma. É a. Como é que é? As Marmaids, como é que era? É muito boa. Muito boa essa música. E não podemos esquecer do nosso querido OG Bulldog. Eu não consigo gostar do OG, cara, desculpa. O OG Bulldog é muito bom, cara. Ele faz rap com ópera, é muito foda. Eu gosto de fazer rap com ópera, mas é muito imagem do Tom, fica assim. Mas, gente, eu vou mentir, não. Eu adoro o Piotr, porque assim, quando eu vi o personagem, eu achei, nossa, que gente chata. Mas quando ele começa a cantar, eu fiquei, rapaz, gastaram todo pois o dinheiro da animação na dança do Piotr. É, totalmente. Ele e a DK, né? É, sim. Eles tiraram uma dupla no final, maravilhosa. Exatamente. Sabe o pior de tudo? Vocês estão falando vários detalhes e a gente assistiu o Carol não faz nem tanto tempo. E eu não lembro de nada disso que vocês estão falando. Fica a dica, né? Cara, relaxa. Ela tirando a Carol Tuesday e o Piotr, eu não lembro o nome de ninguém, mas ainda bem que a galera que lembra, isso, então eu posso falar de boa. Tem o Gás, tem o Etro. Eu só queria trazer aqui também a referência do. Que eu acho que é uma referência ao Michael, eu acho que é o Desmond lá. Uhum. Que é maravilhoso. É maravilhoso o Desmond, cara. Desmond também é bom. É muito foda, muito foda. A Flora, maluco, a questão da Flora. Da Flora muito... Nossa, o episódio da Flora é incrível. A história da Flora é incrível, é, cara. Sério, palmas. Senhora. Todo o arco da Crystal com elas. Porra, assistam o Carole, maluco. É muito assistam, bom. Assistam. Eu gosto muito do arco da Angela, como um todo na série, é muito bom também. O arco da Angela também, é muito bom. De novo, eu criei uma tradição pra mim que vai ser todo ano assistir Carole Tuesday. Carole é bom, cara. Carole é bom. Eita, muito igual, bom. Vale a pena pela trilha sonora também. Eu fico escutando ainda a trilha sonora, mas não reassisto. Eu também. Tá todo no Spotify, galera. Então vai escutar. Dá stream. É isso aí. Enfim, vamos. Peraí, Luke e Ralph, vocês ficaram um pouco mais calados? Vocês querem falar alguma coisa? Porque eu não sabia o que dizer, basicamente. Eu não ligo muito pra esse anime, então eu prefiro deixar vocês falarem. Vamos pro próximo, então. Luke, aproveita que você ficou mais calado, fala aí o seu. Eu vou falar porque também tá ventando pra caralho aqui, então não sei se vai cair a luz. Fala de One Piece. Chegou aí, no, cara, caramba. Não sei, tá ventando pra caramba, mas não foi igual no sul, né? Que no sul foi feia a coisa lá, mas tá ventando. Fala de One Piece, que é um mangá de porradinha, né, gente? Não tem política. Pra que política, né? Na Shonen Jump, né? Só quero ver meus piratinhas batendo no outro, não precisa disso. O piratinha que estica. Piratinha que estica. Né? Não é como se falasse sobre um governo que apagou 100 anos da história porque eles ganharam a luta e eles apagaram todos os registros da história. Uhum. E não é como se eles perseguissem historiadores que procuram saber sobre essa história e que se ousam até falar uma língua, né? Conseguir ler uma língua estrangeira. Sabe o que é foda? Eles vão ser perseguidos e tratados como um grande mal, né? Isso me faz pensar que ia ser tão legal um spin-off só com a Robin. Porque a Robin é um bom personagem. Né? One Piece é interessante. A coisa que eu mais gosto de One Piece, né? Olha aí, quem diria. A coisa que eu mais gosto de One Piece não é as porradinhas. É tudo que tem em volta dele. Toda a história do mundo. E tem muito sobre política e sobre como o governo, né, o governo mundial, que é uma aliança entre vários países, várias ilhas, né, vários reinos formaram, e como eles são uns filhos da puta, basicamente, né. Eu não sou um cara que eu pego tudo, eu analiso tudo, eu não, eu gosto de ver as porradinhas também, não sou assim, mas em One Piece tá muito na cara o que tá acontecendo, né. Tem essa questão do governo mundial, que é aquela velha história. O vencedor conta a história, né? Sim. Que a gente já viu várias vezes no nosso mundo. Eles aconteceu alguma coisa 100 anos atrás, que eles apagaram, né, nem 100 anos atrás, em algum momento da história, eles apagaram 100 anos da história. E tem essas pedras, os poneglyphs, né? Não sei como é que fala. Poneglyphs. Da puta. Né? Que eles meio que contam essa história do século perdido. E é um mistério de One Piece que a gente ainda tá por descobrir. Eu não sei ainda, né? Falta 40 capítulos pra chegar no final. Não sei se já descobriu. Não, o final que tem agora. Então, não, é. Não. Mas... Eu já falei, meu Deus, One Piece acabou. Não, acabou. Nunca, não, jamais. Acabou, não. No meu coração, acabou. Ainda tá na saga dos samurais, né? Vai demorar ainda uns 10 anos, talvez, pra acabar. E é muito legal que tem toda uma história de... da Robin, né? Que é uma das minhas personagens favoritas. Que ela é uma historiadora. Que ela é perseguida como um grande demônio, um grande satanás do mundo. E ninguém sabe direito porque ela é tratada assim. Muitos acham que ela assassinou pessoas, matou cidades inteiras. E, na verdade, ela é só uma historiadora que quer descobrir a história desses 100 anos aí perdidos no mundo. Ela é a única sobrevivente de uma ilha de historiadores. É. E é aquela coisa, né... O discurso que está rolando hoje em dia, né? Revisionismo histórico, o governo tentando manipular uma massa de manobra falando que não, que tal ditadura, não foi uma ditadura, não foi um golpe. Foi para ajudar aí a nossa população que estava com problemas. Os poderosos, né, se pegando na mão da história e mudando um pouco para torcer para a realidade deles. Fora que tem toda a questão do racismo, né, que tem toda uma raça, que o One Piece tem raça de gigante, tem raça de animais falantes, tem seres humanos, tem os homens-peixes, que são tipo uma raça que eles têm um ciclo de ódio muito intenso, que eu acho em One Piece, que é basicamente, a gente começa a conhecer os homens-peixes por um cara que ele meio que toma uma cidade pra ele, e ele faz barbaridades naquela cidade, você fala, pô, os homens-peixes são tudo filha da puta. E é pior ainda, que é uma cidade de uma das protagonistas da série. Então você fica pois é. E aí a gente descobre todo o ciclo de ódio dos homens-peixes, que eles são escravizados, eles são jogados de lado pra escanteio. Aliás, toda a situação da escravidão mesmo, né, que às vezes... É, pega, porque a própria cidade das mulheres, né, também tem muito disso, né, porque a maioria delas também foram dessas, que elas eram fugidas, escravas fugidas do Tenryubi 12. Pois é, toda a questão do tráfico humano, não só humano, mas tipo, o tráfico de seres vivos em One Piece é um negócio pra dor. É porque tem lá a questão dos dragões celestiais, né, os... Tenryubi 12. Os mais ricos daquele mundo, né? Os que são nobres. Que criaram o governo mundial. Eles são ricos e eles fazem o que quiserem com qualquer um, até mesmo reis, assim. Então, é aquela história, né? Os mais ricos podem fazer o que quiser e a gente não pode fazer mais nada, porque eles são super ricos. Eles podem escravizar pessoas, eles olham para uma pessoa na rua e falam, você é meu escravo agora. E eles não podem fazer nada contra. Se fizer alguma coisa contra, todo o sistema do governo vai cair em cima da pessoa. Pois é. Todo mundo tem que fazer alguma coisa contra os mais ricos, os mais nobres da população. E também tem a questão da revolução. Aparece Che Guevara, só que é o Gabiru, né? O Gabiru, sei lá qual filho da puta. É o Dragon, cara. É o Dragon, pai do Luffy, que é isso. Não, tem o Gaburu, que é aquele que é o Che Guevara mesmo. Que tem a fotinha do Che Guevara. Tem esse também. E tem o pai do Luffy, que é toda da Revolução, e que tem um capítulo muito legal, que é tipo, a personagem da Revolução, uma das capitães da Revolução, arma a população, e a população se revolta contra o governo, eles não fazem nada, e é bem interessante as coisas. Então, não é só porradinha, One Piece, tem muita coisa de fundo, muita coisa legal, assim, que o pessoal acaba relevando, ou não entende, que eu já vi muita gente falar que o governo mundial é o PT, Eu acho que o comunismo é representado pelo governo mundial. Obviamente. Nossa, como vocês não notaram isso, gente? Vocês não sabiam, gente, que a ONU, a OMS, o The Economist, essa galera, o Banco Mundial, o FMI, é tudo comunista? Tudo comunista. É um revisionismo histórico, que foi a primeira passo. Descoberta agora, meu. A globalização é tudo gente, os comunistas. Gente, os comunistas ganharam e a gente não sabia, pois cara, é. Sério. Você não sabia que o capitalismo era de esquerda, gente? Você que eu, o que eu acho mais legal... Os Estados Unidos, né, o nosso salvador, tá lutando contra o comunismo desde sempre. Porra! O que eu acho mais legal é que os personagens que eles se seguem, não tem exceção, assim, todos eles foram afetados por essa política. Todos eles são os caras que estavam na margem e resolveram se revoltar contra esse sistema. E é muito legal, cara. Eu acho muito legal a One Piece nessa parte. Não tô elogiando a One Piece, não. Não vou dar esse braço pra você. Tá sim. Não posso. Você tá. Meu personagem não gosta de One Piece. Você tá. Não gosta, mas gosta, que eu sei. Não é, mas gosta. Você tava falando até que a última luta que o Luffy teve foi boa. Então. É, não gosta de lutinha, gosta de Naruto. Luffy ladrão que roubou meu coração. Você gosta, tá mais pra o sol. Agora que você tá aí no Zoo, você gosta do fato que o Luffy tem uma espada e ele usa ela como porrete? É de nada, vamos lá. Enfim, vamos lá. Vamos seguir. Então. Próximo. Ah, então eu vou, né? Vamos nós. O anime que eu escolhi foi Akatsuki no Yona. E eu diria que desde o início se fala sobre política, porque Akatsuki no Yona é pra você entender isso como se fosse um anime na idade antiga, então, monarquia e coisa e tal. E o anime começa exatamente com um golpe, que o cara mata o imperador e toma seu lugar. E sim, não é spoiler, porque isso é logo no começo. Se pá, é o primeiro episódio, gente. Desculpa, eu esqueci do disclaimer. Apesar de que todo mundo levou muito spoiler até agora, mas o podcast pode não contei spoilers. Escutei por sua parte. Metade do cast, então, gente. Exatamente. Vai ser spoiler. Mas a outra metade não era spoiler, não. Agora pode. Mas eu acho que tem um disclaimer ainda mais importante. Que, gente, por mais que isso aqui tenha imagens, isso aqui é um podcast. Então, inclusive, não é porque eu botei a imagem da saga mais atual de One Piece, que provavelmente as pessoas que viram só o começo nem sabiam que os personagens estavam desse jeito, que eu tô querendo passar spoiler. É verdade. Então, a história do anime vai em volta da Yona. A Yona é a filha do imperador e basicamente ela foi destronada. Não que ela fosse ser rainha, né? Porque ela não se casou com ninguém naquela época, ou pelo menos dentro dessa história. Aparentemente, mulheres não podem ser rainhas por ser rainhas, elas precisam se casar para poder assumir uma imperatriz, a rainha, essas coisas e tal. No caso, o pai da Yona morreu. E o morto, né? Primo dela ficou no lugar e... Ele foi assassinado. Matou com uma facada. Ou melhor, uma espadada, né? Que foi uma espada. A Yona viu tudo. A Yona tinha sorte que ela tinha um guarda-costas extremamente, né... Comprometido. Habilidoso. Habilidoso, comprometido, confiável. Era essa a palavra. Pra dizer no mínimo, tá, gente? No mínimo. Confiável. Porque na realidade é só dizer que é gostosão que tá bom. É pichone! Melhor personagem, gente. Haku. Haku maravilhoso. Haku maravilhoso, casaria. Então, voltando. Haku conseguiu salvar a menina e os dois conseguiram fugir do castelo e coisa e tal. E basicamente o que foi dito para a população foi que o rei morreu, o primo assumiu, a Yona está desaparecida, com a possibilidade de ela ter ela mesma assassinado a própria família, um sacanagem, né? O que mais de política envolve? Eu acho que assim, todas as os arcos de Yona são sempre nos reinos ao redor. Nos reinos não, né? Eu vou dizer como se fosse um distrito, como se fosse um estado. Um povoadinho. Uma galera ali junto que se refere a algum tipo específico. Que aí tem a tribo do céu, que é onde fica o castelo do imperador. Aí tem a tribo do vento, da água, do fogo. Sacanagem. E aí tem a grande ilha no céu do Capitão Planeta. Capitão Planeta. Anyway. Então, a Yona, ela sai do castelo com o Haku e ela procurando o que fazer da vida dela, já que ela, o seu pai tinha morrido, a única família dela de real, assim, próxima dela, havia morrido, ela estava completamente sozinha. O que fazer a partir de agora? Principalmente porque... ela provavelmente iria ser caçada pela família real, já que ela estava solta. E ela sabia de toda a verdade, então aparar ela o mais rápido possível seria a melhor opção. Mas ela como eu posso dizer? A Iona, ela foi ela é um personagem que foi sendo construído ao longo dessa jornada, porque no início é como se ela fosse uma caixa vazia, ela não tem pensamentos muito complicados, ela só pensa no cabelo dela, que é tudo franzido, ou que fica estranho, ou pensa no primo dela, que ela ama muito, que ela gostaria de se casar e acabou não acontecendo, porque o primo dela matou o pai dela, que coisa, né, gente? Acontece. E ela começa a enxergar o mundo de outra forma, principalmente porque tudo que ela já estava acostumada se despedaçou em segundos. E ela vive fora do castelo e começa a ver as pessoas e ver a situação em que as pessoas estão vivendo e os problemas locais de cada um desses... dessas tribos e coisa e tal, e faz com que ela tome uma atitude, chega até a ser revolucionária, talvez, porque no fim das contas, a Iona, todo mundo sabe, conhece, pelo menos dentro daquele micro-universo, conhece a imagem da Iona como princesa, o cabelo chama muita atenção e faz com que as pessoas percebam que é ela, e como ela é a única que restou da família real anterior, ela é vista como um contraponto do atual imperador, que tomou o seu lugar. E também tem toda a questão da profecia também, né? É, tem isso também. Porque ela, pela religião de lá, existiu quatro dragões e existiu um deus. Será que é um deus ou é um dragão vermelho que eu não lembro agora? Acho que é uma deusa, sei lá. Não, é um homem. Começou com um homem. É o deus. Eu não tenho certeza, mas eu tenho quase certeza que é uma coisa assim. Deus veio pra Terra com um corpo aí, só que ele tinha um corpo muito fraco. E aí, a Iona é a reencarnação dessa pessoa, ao qual que viveu aqui na Terra, sob proteção desses quatro dragões. Cada um refletindo uma coisa. Cada um desses dragões tem uma parte específica do corpo, ao qual... Não necessariamente é uma parte específica do corpo, que tem um cara que é imortal, então, né? Mas eles têm uma habilidade a mais que ajudaria na proteção dessa pessoa. E essas cinco pessoas se encontrariam facilmente, porque elas sentem uns aos outros. E tal. A partir daí, a Iona colocou na cabeça dela, a missão dela era procurar esses quatro dragões, e ao longo dessa missão de procurá-los, ela sempre vai ir parando em cidades onde havia muitos problemas, problemas que não eram vistos pelo governo, ao qual ela tentou várias vezes solucionar, conseguindo várias vezes muito sucesso, e o nome dela foi se propagando, a visão, né? As pessoas foram conhecendo a Iona aos poucos, a partir do ponto delas começarem a reconhecê-la como a princesa daquele... daquele país. Vai lembrar que no início até a Iona é meio vazia, assim, sem pensamento político, porque o pai dela também não deixava ela sair do palácio, sim, né? Porque a mãe dela tinha sido assassinada, se eu não me engano, aconteceu alguma coisa, sim. E ela nunca teve contato com o país, né, que ela era princesa. Então, essa jornada dela é um autoconhecimento próprio, é um conhecimento de onde ela vive, é um conhecimento das pessoas, então é muito legal a jornada. Em que ela vai crescendo bastante. Mas né? Tem outra parada que eu acho legal em Iona, com relação à questão política, é assim, o cara lá que matou o primo dela, matou o rei, só que um dos motivos pra ele matar também era porque o povo não tava muito de acordo com o rei fraco, sim, né? Então, pra alguns, esse novo rei acaba sendo o melhor, acaba vendo, e aí você vê que tem algumas nuances na história, né? Não é necessariamente, o cara matou e o cara é o cara mais terrível do mundo e tal. Você sabe que, obviamente, o rei não olha pra todo mundo, e aí a Iona tá lá. Mas ainda tem alguns lugares que, tipo, literalmente não tinha o que fazer, e aí o fato desse cara ter assumido muda muita coisa. E aí tem uma nuance toda aí também sobre essa questão de mudança de governo e tal. Não é porque o pai da Iona era um pacifista que necessariamente ele era 100%, era 100% bom para aquele mundo, para aquele país e tal. Eu acho isso legal também. Eu gosto que dentro de Yona você não tem bem e mal extremamente separados, uma coisa mais, entendeu? Que nem aqui, sim, direita e esquerda funciona aqui nesse país, é tudo extremista. Não existe uma coisa extrema assim entre os personagens. Nesse país. Vamos colocar bem entre várias aspas. Entre várias aspas, né? Então, o Suon, que é o primo, né? Tava tentando lembrar o nome dele, tive que vir no Olhar no Mal. O Suon, ele não é necessariamente mal, mas ele é mal porque ele matou uma pessoa, mas ele fez isso, como a Vilas acabou de falar, por tanto uma questão familiar, porque ele acreditava que o pai dele é que deveria ter sido o imperador no lugar do tio dele. Como também aquele país, ele precisava de um rei forte, porque os países ao redor estavam planejando entrar, né, para tomar o país, e você precisava demonstrar força para que ocorresse, né, menos guerras, essas coisas e tal. Exato. Inclusive, ocorrem guerras dentro da história, várias batalhas, ocorreram coisas assim, tipo venda de pessoas, né, tráfico humano, teve drogas, tem vários aspectos que são até complicados mas que são vistos, eu não diria que hoje em dia são vistos, mas que eles são cada vez menos escondidos, mas ainda são vistos, né? E tem uma outra coisa, isso é spoiler também, porque é agora no arco atual do mangá, uma coisa que aconteceu foi que a Yona teve que voltar para a Tribo do Céu, ela levou os 4 dragões com ela, o Haku também foi, e uma jogada política que o conselheiro do Suon fez foi colocar a Yona sentada ao lado do Suon dentro de uma das festas, assim, mais conhecidas, onde tinha muita movimentação de pessoas e tal, porque ele queria mostrar que a Yona fazia parte das escolhas daquele império e coisa e tal. Queria juntar os dois, meio que quase forçar eles a se casarem. Para unificar as facções do país? Isso, para unificar as facções do país. Tudo uma jogada. E era uma coisa assim que a Yona não podia dizer não, porque ela meio que se rendeu por vontade. Então, ela está completamente separada dos outros 4, e os outros 4 também estão completamente separados do Haku. Porque o Haku não é permitido dentro do palácio. A Yona entrou, está vivendo sozinha dentro do palácio. Aí os outros dragões estão em uma outra parte mais afastada do palácio. E o Haku nem dentro tá. Ele tá fora. Separou todo mundo pra poder. Separou conquistar. De gostosão todo. Separou pra conquistar. E aí tem essa jogada política toda pra poder fazer uma unificação da nação ali, ó, empurrando ela pro Son U. Que nem ela, nem o Son U gostam dessa tática, mas ela foi utilizada, né, para poder aumentar a compatibilidade do povo com o atual imperador, imagino eu, né? As pessoas se sensibilizarem mais e concordarem que aquele é o jeito correto, que deveria estar correto daquela forma. O Swan é um absurdo, porque o Swan é o cara mal que não é mal. Isso não pode, cara. Eu tenho que odiar esse cara. Esse cara é o vilão, eu tenho que odiar ele. Pois é, não tem cara, como. Esse é o conflito que eu tenho com o Yona. Porque no início, assim, é claro que eu tinha raiva do Swan por todo o início da história da Yona. Mas depois você vê algumas ações políticas dele, você começa a ficar na dúvida assim, se ele é realmente vilão. E aí eu fico, como é que esse conflito vai resolver? Porque os dois se importam com o povo, mas tipo, eu fico meio assim, meu Deus, o que vai acontecer? Eu não sei o que vai acontecer, a agonia. Eu digo logo que eu fiquei de conflito logo do primeiro episódio, logo. Porque o Suon, ele faz algo horrível. Mas ele é tão gostoso, maluco. Eu não tenho como, esse cara, mano. Ó, mas eu acho absurdo que tem caras que são assim, que são terríveis. E tem mulheres que são assim, também são terríveis. Não dá pra ver a aparência, não, Yuri. Ele pode estar te enganando, Yuri. Pois é. O problema é que ele não é tão mal. O Yuri já foi seduzido, já perdeu. O problema é que ele não é tão mal, Yuri. O problema é que ele não é tão mal, Yuri. Aí foda, aí confunde tudo. Estava cinza, gente. As pessoas, elas não podem ser definidas como boas e más. Elas podem fazer ações boas e más, não importa a situação. O Suon, ele é um ótimo imperador, por incrível que pareça. Ele é uma pessoa justa e que corre atrás dos problemas para eles serem resolvidos. O problema é que ele é um assassino. Mas Suon me chama de trono e me toma. Meu Deus, me assassina. Quer dizer aqui que o JP garantiu, que ele falou que spoiler do mangá não era só do anime? Então, a gente nunca falou. Nunca falou que era só do anime. Migo, se você chegou até aqui, cara, já foi muito spoiler. Então, é isso aí, foi triste. JP, desculpa, mas você aí, garoto. Foda no mangá do Carol e Tuesday quando elas morrem, né, cara? É, nossa, tá tão triste, né, Luke? Chorei muito. O mangá que tá no cérebro do Watanabe. A galera cantando no velório delas, véio, foi tão lindo. Putz, cara, aquela... Porra, aquele choro. O Ezequiel chorando no túmulo, é terrível. Agora é só Betão e Caralho, Betão que e Sander de chorar agora, de novo agora. O Desmond, que finalmente tinha... Tava recuperado da doença dele, tava dançando no túmulo dela. Não, tipo... aí, Yuri, você foi muito longe. Você foi muito longe. É mais fácil ele morrer antes dela, assim, inclusive. Não, o cara dá um sopro no Desmond, o Desmond morre, porra. Queria dizer que o JP Garuti uma segunda vez, porque ele disse que tá no título Animes e Políticas, não Animes, Mangás e Políticas. JP, você realmente vai acreditar nos meus títulos? Pois é. O último título foi Por que não gostou de anime, anterior. JP? Eu já falei do título anterior. O Flávio é incompetentíssimo em fazer títulos. É só ver o nome do podcast que aqui eu dar podcast e não tem nenhum irmão. Pois é. Inclusive, o Luke me odeia. Isso aí, eu acho que até o JP pegou isso. Aí a gente já sabe. Mas enfim, vamos pro próximo. Vamos pro próximo. É, não, deixa eu falar o meu. Deixa o da Jojo. Que é. O da Jojo fica por último. Então vamos. Tá. Ok. É, então, o meu acho que vai ser rápido porque só eu e o Yuri vimos, então, eu acho. Então, Gatchaman Crowds Insight. Então, se você queria, você não queria spoiler, eu vou falar da segunda temporada do anime. Porque, eu vou logo dizer. Tá achando pouco spoiler? Então, eu vou falar da segunda temporada. Da segunda temporada, é isso aí. Tem um motivo, eu tô falando da segunda temporada porque a segunda temporada é que realmente tem mais assinantes de política, né? Com certeza, então, bem mais. O Gatchaman Crowds é essa série que tem um pouco desse lance de ação, né? Uma brincadeira um pouco como se fosse um novo grupo de Gatchamans, né? Que seriam essas pessoas que... No original, não lembro se eram pessoas... Não era, estou confundindo com o Cyborg 09. O Gatchaman são as pessoas que lutam contra alienígenas do mal. Só que aí... Só que aí, por acaso, na segunda temporada, o alienígena não é do mal. E aí, o que a gente faz? E aí, o que a gente faz? Se eu falar que a segunda temporada não era sobre a luta contra alienígenas do mal, mas sobre uma campanha política? E aí? O que eu posso fazer? Eleições. Vai ter uma eleição aí para primeiro-ministro do Japão. Nesse mundo um tanto quanto futurista, um pouco futurista, né? Não é tão muito, é um pouco futurista em relação ao nosso mundo. Eles usam um aplicativo para votar. Olha só, como seria se a gente votasse pelo celular, né? E aí eles fazem todo um... E aí tem todo o lance da campanha política e as pessoas querem mudança. E a mudança, Yuri, do espaço. Pois é. Então, o alienígena acaba concorrendo para a campanha política. E qual é o problema de a gente quebrar a cara quando a gente descobre que quando a pessoa ela promete e não cumpre a ruim, mas quando ela promete fazer tudo o que as pessoas querem que ela faça também não vai dar muito certo? Vejam só! Ele fala muito sobre a questão realmente sobre... como é que é uma política voltada com redes sociais, né? Tá muito focando nessa lance de como as redes sociais podem influenciar, e também como certas coisas não podem ser só porque as pessoas querem, e que política é um pouco mais complicado do que simplesmente dar o que a população quer o tempo todo. E também fala sobre essa questão de voto irresponsável, obviamente, né? Existe a questão do voto por pura popularidade, né? E ele brinca muito com essa questão realmente de como lidar com essa situação política confusa em que tá em que vocês acabaram deixando na mão de uma pessoa totalmente incompetente, né? Tem alguns filmes que brincam com essa temática, de botar, filmes e séries que brincam com essa temática de botar a pessoa ganhou porque todo mundo queria votar contra o status quo, né? E aí, simplesmente... É Brasil 2018! Olha aí. Não, dito isso, a Elisa seria melhor que o Bolsonaro. Alguém deu uma facada maldada aí? Eu, pra caralho. O alienígena seria melhor que o Bolsonaro. Temos que admitir. Pois é. Porque o alienígena ainda queria fazer o bem. Sim. Pô, botava o ET Bilu ali, meu irmão. Não, ET Bilu não. Esse aí não. Esse acredita na Terra plana. Esse ia ser um ET. Tá, mas o alienígena acredita na Terra plana. Uhum. Esse ia ser o ET que investiu na educação. Pessoal, o ET Bilu foi um meme que foi longe demais. Mas foi atrás da história da pessoa que criou esse meme. Vocês vão ver que é uma pessoa terrível. Então não. Mas só um alienígena pra ver a Terra do lado de fora e ver que ela é plana. É verdade. Que na verdade é no formato de prato de sopa. E que tá acima de 2-4 elefantes e que tá em cima da tartaruga. Tá na verdade, a Terra no formato do Faustão. Gostei. É o Faustão. Grande zoroastrianismo, maravilhoso. Grande zoroastrianismo. Zoroastro que tava certo. É isso aí. Falou tartaruga. Assim falou Terry Pratchett. Terry Pratchett é um autor de comédia com fantasia em inglês. E aí, no mundo dele, é o Discworld, que é exatamente um disco que fica em cima de 4 elefantes, que é em cima do tartaruga. Que tem um pouco a ver com a cultura hindu. Enfim, voltando aqui. Um pouco, e tá? Assim, quem conhece a cultura hindu, eu sei que não é isso, tá? Calma. Não é. Até que o cara é um autor de comédia, eu já falei bem no começo. E que é só uma vertente também, porque é o zoroastrianismo, né? Mas voltando aqui, então. Então aqui é uma série que ela vai focar muito nessa questão de como o voto é importante, como as pessoas têm que ter consciência. E mais ainda, porque um dos grandes problemas é que esse alienígena, ele tem o poder de ajudar, fazer as pessoas e tal, e aí ele vai fazer tudo que as pessoas querem. E aí você vê que é um pouco problemático também quando você espera que o governo faça tudo por você, e você não pode agir. É porque o poder dele é ler o clima, por assim dizer. É porque eles colocam como cookie. E o cookie é basicamente a questão do... como eu posso dizer? Da tendência clima, que está acontecendo. É porque é clima, mas só que não é clima, é tendência. Uhum. Então, o que o povo está pensando majoritariamente, ele consegue ler isso. E o alienígena consegue ler isso e ele consegue perceber o que é que as pessoas queriam que ele fizesse. E aí, a partir daí, ele toma as decisões dele. Porém, assim como o Vaz falou, isso é um problema, porque você também tem que prezar por outros sentidos. Não? Você não pode fazer só o que as pessoas querem. E ele também é uma crítica velada a como a democracia tem que tomar cuidado quando você vai usar ela. A primeira série já tinha um pouco disso e agora nessa segunda temporada ela também fala disso. Acho que na primeira série ele fala mais desse lance do problema da democracia em alguns pontos, mas essa primeira série, a segunda temporada também fala um pouco nisso, que culmina na eleição, que culmina no alienígena, que culmina no desastre que acontece no mundo, que é a parte que eu não vou falar, que aí vocês têm que assistir. Então, mas vale muito a pena. O JP aqui, a segunda temporada é a luta contra a sociedade. A sociedade que era o vilão. A segunda temporada é a luta da sociedade freudiana contra a sociedade jungiana. Caralho! Rapaz! Foi profundo, é isso aí. Nossa, foi profundo, hein? Tá vendo? Assistam o Gatchaman. Uma sociedade que os filhos gostavam das mães e as filhas gostavam dos pais. Tá. Freudiano. Certo. Valeu. É isso aí. Eu tô esperando o anime que a sociedade é toda baseada em Nietzsche. Fudeu. Exatamente. Não existe porque todo mundo. O bom é que nessa sociedade Deus vai estar morto mesmo. Não existe. Não existe porque todo mundo se matou já. Esse é o rolê. Possível. Esse é o rolê do Nietzsche. Enfim. Então é esse foi o Gatchaman Krauts. E agora vamos pra indicação da Jojo. Ah, então, eu fui numa escolha super segura, porque é o que eu mais tinha, vamos dizer, confiança em falar, que foi Codias. Eu acho que você chegou até aqui, não assistiu Codias, sim. Bom, basicamente a história é assim: o Lelouch, ele é protagonista, Como é o nome ele dele? vive. Como é o nome dele? Lelouch Lamperouge. Lelouch Lamperouge. Vai Britânia. Lelote. Lelote. Então, basicamente, ele é um britânico, só que ele mora na Área 11, né? Que basicamente é o território japonês que foi conquistado pela Britânia. E a história vai girar tudo em torno da vingança do Lelouch, porque ele quer se vingar especificamente do rei, e acho que aqui pode falar spoiler, né? Então, ele basicamente é um dos príncipes de Britânia, e ele quer se vingar do pai por não ter feito nada pela morte da mãe. E tudo isso vai desencadear uma grande revolução, não só na Área 11, mas em tudo. E assim, com isso, tipo, basicamente política pura, assim, porque tudo começa a história com as ações imperialistas da Britânia, né? Em cima dos outros países. É claro que especificamente no anime a gente vê com o Japão, porque eles fazem uma guerra com o Japão e eles ganham a guerra. Então, o Japão basicamente vira uma colônia de Britânia. É, mas se você tem outras partes do mundo que também sofrem muito, né? Que vão aparecer mais nos spin-offs e coisas do tipo. Então, Britânia é basicamente um grande império, é um grande país imperialista, né? Um reino imperialista, no caso. Isso e ultramilitarizado. É, extremamente Como é? militarizado também. Sim. Então, já começa por aí, né? Toda essa ação de guerra, imperialismo e militar. Aí depois você começa com a questão do racismo e do preconceito também contra os japoneses, né? Porque eles são designados de forma muito pejorativa, chamados de Elevens, porque eles são a população original do território. E aí eles são deixados à margem. Da sociedade, economicamente e de toda a região boa desse lugar, em prol desses colonos, né, da galera de Britânia que tá vindo povoar, né, o Japão. E E eles toda só essa estão questão. e eles só têm subemprego, né, velho? São todos todos vão ter Exatamente. subemprego. Sim. É o máximo que eles conseguem é eles abrirem mão de toda a origem e ancestralidade deles, né, vamos dizer assim, Sim. da toda a nacionalidade deles para eles serem tipo britânicos probatórios, entendeu? Basicamente, eles abrem mão de serem o que eles eram para poder servir esse império que conquistou o território deles. E nisso também você tem ações genocidas do governo, né? Logo no primeiro episódio você tem o Clovis exterminando um gueto, então basicamente ações de extermínio e genocídio, e também tem o episódio mais pra frente da Eufemia, que a intenção não era, claro, ser um genocídio, mas vira um genocídio porque basicamente dá ruim e ela só manda matar todos os japoneses, então Pois basicamente é uma cena genocida, sabe? Basicamente isso. é. Não, E aí eu... e até mesmo um pouco antes, quando tem uma pessoa, tem um grupo em específico que está que está fazendo algumas ações terroristas, entre aspas, né? Porque até mesmo a questão da bomba era falsa, estavam querendo ver se a bomba era verdadeira, enfim. Mas também, quando eles estão perseguindo esse grupo e que acaba se escondendo no Distrito 11, que é onde os japoneses ficam, contando isso, Elevens, o próprio Príncipe Schneider, ele decide, exterminar todo o distrito Exatamente. só por conta de um grupo. Mas pessoal, que é isso? O pessoal de Britânia, eles foram escolhidos pelos deuses, eles têm o direito de fazer isso. Faz sentido. Pois é. De E boa. aí eu acho que falando do ponto que eu acho mais interessante assim quando a gente pensa na política, eu acho que é o embate da jornada do Suzaku com o Lelouch, porque é basicamente aquela dúvida: a gente muda pela reforma ou a gente muda pela revolução, né? Porque basicamente, Revolution. hã? Revolução. Revolution. Revolução, ah, tá, revolução. Porque, assim, basicamente, Suzaku, ele era filho do antigo primeiro-ministro japonês, né? Sim. E aí ele não quer guerra, então, porque ele viu muito sofrimento, muita dor, ele simplesmente não quer. Isso vai resultar nele acidentalmente matando o pai dele, acidentalmente, entre aspas, mas matando o pai dele e tal, para ver se acaba, só que tudo fica ruim, né? Vai dar Porque o certo. primeiro-ministro morre, o Japão é dominado e dá ruim. Vai dar E aí certo, ele. Zá. arrasou. E aí ele acha que a mudança ele vem de dentro do sistema, né? Ele quer entrar, né? Ser um britânico honorário e tal. E aí, a partir dele subindo, né, os rankings, né, você subindo no exército e tudo mais, ele acha que ele consegue mudar e dar uma boa vida para o japonês. Em contraposição, o Lelouch, ele vai assumir a identidade do zero, né, ele vai criar essa figura e ele vai meio que dominar a narrativa dentro da Revolução Japonesa, né, basicamente. Né, ele vai criar os cavaleiros negros. E aí ele vai criar uma força de revolução para derrotar o império no Japão. No Japão, né? Na área 11. O que eu acho muito interessante, porque eu estava revendo, acho que foi ano passado que eu comecei a rever de novo, acho muito interessante porque no início, assim, é claro que a narrativa do Lelouch ganha, né? A revolução vai ganhar, porque no final o personagem ele sai de anti-herói e vira herói mesmo. Mas eu acho interessante que logo no início... E vilão. Isso. E vilão. É muito interessante porque no início, o Lelouch, por mais que ele use da revolução, né, os cavaleiros negros, da luta libertária japonesa contra a Britânia para fazer a vingança, ele não necessariamente é o foco das intenções dele. Ele basicamente ele mata todos os líderes do movimento de libertação japonês só para ele assumir o controle e ele ter um exército particular para ele usar contra os irmãos dele e contra o pai dele, né? Então você vê que assim, ele usa uma célula revolucionária por interesses individuais, né? E brincando com os interesses de vários japoneses, né? Nessa revolução, nessa luta contra... Né? Uhum. Exatamente. Tá. E aí, porque assim, no final, os dois eles vão decair na parte negativa, né? O Suzaku, não precisa nem falar, porque a gente sabe que é muito ingênuo você acreditar que você sozinho vai reformar o sistema. Sinto muito. O sistema é muito poderoso. Já ele dizia, tem várias pessoas. Mesmo sendo um sistema ficcional, ele é muito poderoso. Já dizia, exatamente. O Capitão Nascimento naquele filme que ninguém entendeu. Não, e principalmente num sistema que é monárquico. Então, só quem realmente quem comanda é uma família. Não, não é uma pessoa que vai subindo em hierarquia. Pois é. E aí, e se corrompe, né, e no final, e assim, vai dando ruim, né, na primeira temporada, mas na segunda é que ele fica realmente, tipo, raiva do Lelouch, vai fazer tudo de ruim, fica lutando pela família e tudo mais. Em comparação, o Lelouch também, ele vai decaindo muito na questão individual, até depois ele subir de novo e vir com a revolução de verdade, não só a vingança pela situação do passado, mas é entender o que realmente aconteceu, porque ainda eles mentiram para ele e fazer a mudança acontecer de verdade, né? Então, eu acho muito legal esse embate entre o Lelouch e o Suzaku sobre a gente reformar o sistema ou a gente revolucionar o sistema, né? E eu acho que esse é o grande cerne da história toda, né? Porque eles vão ficar em oposição até eles se unirem no final, né? Spoiler. O que combina lá no Hacking de Zero, né? Como diria aí, isso. Que cada um tem o Anonymous que merece, né? Pois é. É porque é um negócio interessante, porque a gente começa acompanhando um líder revolucionário que acaba se tornando um líder maquiavélico. É um líder maquiavélico no sentido mesmo da ideia, do ideal do príncipe de Maquiavel. Do príncipe Maquiavel, que diz que é melhor ser temido que ser amado. E a partir dessa figura de medo, ele tem toda a questão do Hacking de Zero. Né? A partir dessa figura de medo, ele constrói um novo mito, buscando uma forma dele ser apagado. Exato. E separando o vilão da figura do zero. Exato. É o herói e o vilão, para deixar escancarado assim as pessoas pensarem. Ele é o cara mau que precisa ser removido. Todo mundo e o zero é o cara bom que remove ele no fim das contas. Mas aí, Nath, aí tem o filme que precisa continuar porque precisa dar dinheiro. E aí exatamente. É a fanfic. Eu vi o filme. É um bom filme. É tão fanfic que a menina tá viva, a Shirley tá viva. Então, é pra mim é fanfic. É uma fanfic, mas é um bom filme. Eu me diverti. Eu estava com saudade de personagens. Não, mas a Shirley nunca morreu. A Shirley nunca morreu. Ela tava só guardada. Não, a Cecília não morreu. Pra mim, ele nunca morreu. Eu sempre soube que ele tava vivo no final. Pra mim, a continuação que vale é Spice and Wolf. Quer dizer que é isso. Muito bom. Mas o filme não é tão ruim, não. Não achei ruim. Ele é só um negócio desnecessário porque precisa dar dinheiro. É só um final feliz. É. Tipo, a série fez 10 anos. Vamos ganhar o dinheiro extra, sabe? É, vamos, por que não, né? Trazer de volta dos mortos. É um negócio de tipo: o cara salvou o Japão, gente. Vamos deixar esse cara viver tranquilo? Vamos? De boa. E aí no final ele tem um casamento gótico com a C2. É. Um casamento gótico. Sempre chipei. Eles estão todos de preto numa floresta completamente morta. Alguém ia morrer ali? Então. Nossa, ele casa com a Shih Tzu, que estranho. Alguém ia morrer ali, né? Acho que talvez faça sentido. Mas enfim, vamos. Vilas, você tá perdendo a ideia de que os dois morreram de prazer. E é isso aí. Ai, meu Deus. Ai, Yuri, você conseguiu. Eu não merecia essa pior, hoje. O final pior, Yuri. Por que você fez isso? Aí depois pergunta: por que você não gosta do Yuri? Ó, eu acho que ó, verdade seja dita, eu nunca perguntei por que você não gosta do Yuri. É verdade. Eu me pergunto todos os dias, aí eu não falo. Verdade seja dita. Só pra reafirmar o ódio. Eita, meu Deus. Mas enfim, vamos então encerrar aqui. Queria perguntar se alguém tem alguma outra série pra falar rapidinho, só pra. Tem o do Carleiro. Ah, teve o Shimoneta. Shimoneta. Shimoneta, que é a nossa era do. Pés Descalços, ele tava em dúvida entre esses dois. O Gen, eu fiquei confuso, porque ele não é exatamente. É que ele é sobre guerra, né? É. E os problemas da guerra e tal. Mas enfim, Na Guerra Mundial e tal. Mas eu acho que falar de guerra também é falar de política, né? Porque é uma política anti-guerra, né? Porque normalmente alguns filmes sobre guerra, na verdade, são para provocar o sentimento anti-guerra, né? Sim, e para repensar o militarismo nos países e tudo mais. Então, acho que assim, você pode considerar. Eu prefiro filmes de guerra tristes, como o Hotaru no Haka, que eles. Porque às vezes o pessoal tá meio que de boa com as lutas entre. E outras coisas, e não olha o lado ao redor, né? E o Otávio Rato é a pior da guerra, que são as pessoas que não estão lutando diretamente, mas estão se fudendo do mesmo jeito. Mas a situação, eu não assisti o OVA de Game, mas o OVA de Game é mais ou menos pro lado desse, né? Não é pra mostrar OVA? A vida de uma pessoa comum, não? Não sei, não vi. Ah, alguém é, faz calças? Não, são dois filmes. Ele conta a história do mangá, basicamente, e ele conta... É porque o Gen, ele tem um lado a mais, né? Porque ele é meio autobiográfico. E ele conta a história de um sobrevivente da bomba de Hiroshima, né? Então... Entendi. Então tem isso também. E Shimoneta, que é... esse mundo politicamente correto, que as pessoas não podem falar palavrão. Elas não podem falar sobre sexo. E é terminantemente proibido qualquer coisa relacionada a sexo, putaria. Porque as crianças precisam se concentrar nos seus estudos. Porque são cidadãos de bem e não podemos. E é isso. É ter esse mundo. Aí todo mundo usa uma fuck coleira. Se pegar você falando merda, tá fudido. Se você falar qualquer coisa, se você tentar desenhar qualquer coisa, se você tentar, não sei, gente. Meu Deus, um monte de coisa. A porra da coleira dá um choque. Aí eu. Porém, tem uma personagem que ela tem uma caneta que se ela apertar a caneta, que é um dispositivo, essa caneta ela impede a coleira dela de perceber qualquer coisa que ela falar. Por alguns minutos. E aí, meu filho, é essa loucura. E aí, essa sociedade onde os jovens não sabem direito o que é sexo, não sabem direito o que está acontecendo com o corpo deles. Então eles não têm nenhum preparo, nenhum conhecimento para enfrentar as alegrias da putaria. Pois então... e todo mundo se torna extremamente retraído e um poço completo de tesão a todo instante. E suco do amor. Basicamente meio lunático se a gente considerar a Ana não tem absolutamente nenhum conhecimento da situação. Eu acho então ela confunde amor com a luxúria que ela sente pelo personagem principal. Eu acho que a Ana é uma pessoa completamente normal. Ela estupra o rapaz, Yuri. Exato. Caralho, porra. Eu que nunca vou esquecer a cena do biscoito. Nunca. Mano, biscoito, velho. Nossa, ó. Ela arranca o zíper do moleque com a boca. É verdade. Ela arranca. Ela é muito forte. É maravilhosa. Mas o JP tá só corrigindo aí o pessoal, dizendo que a coleira não dá choque, ela aciona a polícia. É um uma caneta, mas é um celular que dá 2 minutos. É celular, é verdade. A gente errou todas as coisas. Errou tudo, gente. Na verdade, a menina se chama Ana, se chama João, é um rapaz. Tá foda. Faz tempo que a gente vestiu maneta. O Carleiro iria falar melhor sobre isso. O Carleiro com certeza ia falar melhor, porque ele tem uma memória gigantesca. Ele, com certeza, falaria o plot do anime inteiro. Então... É verdade. Pois é. E não só a parte de política dele. Que sim. Se bem que o anime é baseado na revolução contra a política, né? Então meio que ia ser o anime inteiro. Mas é maneiro. É um bom anime. Que eu revolução social, gente. Eles têm até mimicas com... quadros famosos e coisa e tal. Sim, tem... Socks. E rentais tem alto valor lá. Tem. Pior que tem mesmo. Ah, e a menina então, que desenha. Então preservem rentais. Certo. Dos animes que eu queria relembrar aqui pra deixar marcado, além de Yona, temos a Kagami no Shirayuki Hime, que também é a menina Sim. Do cabelo vermelho. Sim, verdade, eu tinha pensado nesse também, só que eu não lembro muito pouco. Aí eu falei, melhor não falar desse. A grande, ela é mais leve do que essas obras que a gente comentou, porque sim. Basicamente ela mora num castelo, então no fim das contas ela vai se envolver em política de certa forma, mas eu acho que é muito mais voltada para quem vai ascender no trono e as responsabilidades que os dois governantes, porque é um príncipe que vai virar rei, e o segundo príncipe, que é o protagonista junto com a Shirayuki, da história. Então, eles têm as coisas dele para fazer, e as coisas dele para resolver dentro do reino, mas são casos muito pequenos, não é uma coisa política geral, onde a gente pode estruturar para o anime inteiro. São coisas pontuais, em arcos pontuais, que vai haver alguma discussão sobre política, e geralmente essa política envolve nobres, e, né, porque eles vivem numa monarquia também, os nobres que influenciam as decisões do povo, e o povo que não tem como resolver as coisas, porque eles não têm poder, porque eles são pessoas plebeias e coisa e tal. Além de Shirayuki, também tem Aslan, Aslan Sen. É isso que eu ia falar agora, que tava vendo aqui a minha lista do mal, realmente. É exatamente o que eu fiz agora. Eu tinha separado já. Tem Aslan Sen, que foi publicado aqui no Brasil pela JBC, já tem até o volume 4. Aslan Sen, que é uma história muito velha, então, que já é completa, inclusive, mas eu tô comentando a versão da Arakawa, que é mais recente. E o anime é bem legal, eu gosto. Eu gosto bastante do anime também. Agora, pior que eu não lembro o porquê do Aslan estar lutando. Pense, não. Porque eu acho que o pai dele tá preso. Não sei. É uma briga pelo trono, basicamente. E aí querem se livrar dele porque ele é o filho legítimo. Eles prenderam o pai dele. Aí ele é o filho legítimo, ele tá fugindo. E aí ele tá começando a agariar facções no entorno dele pra ele tomar o poder de volta do reino dele. Eles invadiram o reino do pai dele e mataram o pai dele, alguma coisa assim. É, porque a gente acha que matou, só que na verdade a gente vai ver que no final o pai tá vivo. Que absurdo! Olha o spoiler! Essa aí eu não sabia, não. Estou ofendido. Mentira, sabe? Acabou. Estou ofendido. Eu não ouço mais esse podcast. Eu não ouço mais. E também eu queria citar só um, que tem na Netflix, olha aí, que é Grand Crescent Key, que também é sobre o mundo medieval, esse tipo de coisa, dois reinos que eles são rivais, porém eles iam fazer um casamento que ele não é, ele é arranjado, mas só que os dois lados acabaram se apaixonando mesmo. Porém, por conta de um atentado que aconteceu durante o casamento, o casamento foi cancelado e por isso os dois lados entraram em guerra. com a morte dos dois reis e os seus sucessores tomando poder. Um lado sendo bastante mais militar, por assim dizer, e o outro sendo mais aristocrata, e os dois tentando um conseguir o brasão do outro, que toda a questão do anime ocorre por conta desses brasões que cada um dos membros principais dessa hierarquia contém. Então é bastante interessante você ver toda essa questão dessa batalha de ideologias entre esses dois e como essa questão política vai ser resolvida. Aliás, posso citar um também? Eu tava, assim, tava pensando aqui, alguns filmes do Miyazaki, eles têm temáticas por isso também. Eu tava pensando muito em Náusea, porque ele é um filme claramente, assim, pró-meio ambiente, anti-armamentista, anti-guerra. Então, essa temática permeia muito o filme. E o próprio Princesa Mononoke também, que é sobre a questão ambiental. Então, assim, são temas políticos dentro do filme que são muito presentes. E o Vidas ao Vento, que é o último, que é também no cenário da Segunda Guerra Mundial, também é anti-guerra, é sobre a discussão do uso da... é um biográfico, mas tem esse cenário da guerra também. Então, você vê que tem... Tipo, é um tema dentro do filme. Então, assim, recomendo também. Os filmes do Ghibli estão todos no Netflix. Porco Rosso também tem algum aspecto de política. Menos não? Melhor ser porco do que ser fascista. Exatamente. Só menos votar no Haka, né? Infelizmente. Pois é. Eu fiquei muito triste. Tem o Blu-ray no Brasil, tá? Não sei se é fácil de encontrar, não. Mas tem o Blu-ray no Brasil. Então, só queria falar que Náusea, tem que falar que é do Vale dos Ventos. Mononoke é meu preferido. Mas aí falando... Mononoke é meu favorito também. É meu filme favorito. Mas falando aí sobre alguns, tem o Kino no Tabi, né? A gente... queira ou não, é que no, ele vai passando para as cidades e vai realmente entendendo a política de cada um daqueles países, né? Pelo menos um pouco da política, né? Porque ele fica só 3 dias, e vai conhecendo mais sobre vários tipos diferentes, né? de se viver e de se julgar, né? Os países com ideias e conceitos muito diferentes. Eu acho que no Tabi tem bastante disso. Rapidinho, tem o Soten Koro, já que você estava falando de coisas mais antigas, né? Que ele fala um pouco sobre o romance dos Três Reinos, que aí tem bastante política. O JP falou bem no começo, primeira coisa que ele falou, né? Então eu queria falar aí do temível Aldino Zero, que queira ou não, tem também política. É a política de você parar de assistir essa lenda. Com certeza! A lenda dos heróis galácticos também. Esses espaciais todos têm o Além dos Heróis Galácticos, o Titania, que é um que eu também gosto bastante. Gintama. O Macross tem bastante também. Gintama também tem. Toda a questão do Conselho Intergaláctico que acabou colonizando a Terra, toda a questão dos Amantos que acabam tratando os Terráqueos como seres inferiores. O Madal sofre nas mãos do Bacaúde. Sim. Maldito Bacaúde. Jeito de viver, Madal. Pois é. E sua trilha sonora maravilhosa. Madal é um jeito de viver. Mas enfim. O anime que o Luke sempre confunde, o Green Saga. Peraí, agora fodeu. Green Saga é que o Alton morreu, né? Deixa eu chutar. Ah, o Alton morreu já deu spoiler. Ah, eu ia realmente falar que era da Fazenda. Eu não sei. Os dois se confundem. Não, é o Green Saga, é o Green Saga. Esse é o do Cabeça de Tigre. É o do Cabeça de Tigre. Esse é do romance. Ele confunde com o Green Saga. Eu confundo. Yeah. Quando o pessoal fala do anime da Fazenda, imediatamente tá o Cabeça de Tigre Fazendeiro. Que seria maravilhoso. Green Saga, que... Green Saga. Que, infelizmente, aí ele teve só uma temporada, o autor morreu, mas a história é baseada numa novel, que é a novel mais longeva da história do Japão, praticamente. É uma das mais longevas da história do Japão, né? Nossa. E, bem, também tem bastante um pouco nessa parte desse mundo fantástico e tal, de política. Que também tem dois príncipes que estão fugindo e tal. Mas enfim. O Sekai no Monshō, em geral, óperas espaciais todos têm. Então, o Sekai no Monshō, o Crystal of the Stars, ele também tem bastante. Vinland Saga. Vinland Saga. Eu ia comentar. Assim, gente, eu vou citar, mas é porque eu não vi, mas vejo muita gente comentando. Full Metal, não? Full Metal, Full Metal, tá bom, tava pensando. Full Metal tem. Tem pra caralho. Tem bastante. Ele é um mundo mais militarizado também, então. É praticamente uma ditadura ali, não? Não considero. Tem meio que várias referências ao nazismo ali. Sim. Fascismo, pois é. Dinastia. Tem bastante. Pois é, tem. Tem outro que é um também pouco conhecido, é só o Carlírio ia saber que tá aqui. É o Alisson Tolilha, que é uma história que conta. Basicamente, cada parte, cada um dos três episódios contam uma história de casais, né? No caso, tem um casal principal, que a história se passa no meio de uma guerra, basicamente, e aí acaba envolvendo também várias tramas políticas, e aí tem anos depois com a filha desse casal e um outro garoto, e aí também envolve tramas políticas, que eles viajam pelo mundo, e tem várias coisas relacionadas a tramas de espionagem e tal. É bem interessante também. E só para terminar a minha parte aqui, Psycho Pass também. Não. Que Psycho Pass, assim como todo futuro cyberpunk, tem sua crítica política ali o tempo todo. Então também vale a pena dar uma olhada. Eu ainda tenho três. Fala aí, Rafa. Banana Fish tem bastante influência política dentro da história. Ah, verdade. Por causa que é uma máfia, mas a máfia é ligada com políticos, entendeu? Políticos que estão atuando no poder, coisa e tal. Existe envolvimento direto dessas pessoas dentro dos planos do vilão, né, da história, como esse vilão também influencia no status dessas pessoas que acabam fazendo coisas erradas, e ele tem provas dessas coisas erradas, então ficam à mercê da opinião dos contatos desse cara e tal. Aí Banana Fish tem, Death Note tem um arquinho bem chato de política lá pro meio, assim, quando o Light, ele não pode ficar com o caderno, o cara tá com outra pessoa. É o arco mais chato. É o arco mais chato, topado, assim. Cara, lendo o mangá, eu estava realmente na agonia, porque eu... Mas, enfim. Imagino. E o último é Number Six, que tem um mangá de... Ah, sim, verdade. Number Six é total política, porque é o governo impedindo as pessoas, ou melhor, construindo besouros genéticos que matam as pessoas sem querer. E pro mais um pro pessoalzinho que acha que não pode juntar minha historinha de batalha com política, né? Tem o Magui, que também tem bastante trama política. Ah, o Magui. Sim. Também. E o que eu tinha esquecido de falar, que eu ia falar aqui, mas vai ter um tunimê no futuro sobre ele, que é o Maoyushi. Sim. Inclusive, você e o Yuri mudaram os animes do nada, porque você ia falar de Maoyushi e o Yuri ia falar de Gensik, mas os dois mudaram, né? Eu mudei o Maoyushi porque a gente vai ter um podcast só sobre ele nesse ano. Ah. Eu mudei porque eu pensei, não faz muito tempo que eu vi o Gensik 1, apesar que eu lembro de algumas coisas, e eu revi recentemente Carol. E Carol é bem mais, nesse momento é mais importante. Entendi. Vai ter um podcast de Carole? Que legal. Ainda não, não sei. Ainda não, mas próximo ano eu vou colocar. Vai ter o de Maoyushi. Porque agora a gente já tá todo fechado o nosso... o calendário. Até o final do ano. O calendário, pois é. Sim. Até o final do ano. Meus dois animes aqui, que eu não falei, só falei de Shimaneta, que é o Shinsekai Yori. Bom, hein? Ponte aí. Bastante sobre a nossa sociedade. Vai ter dois casts aí sobre ele esse ano. Vai ter. Ghost in the Shell, né? Que Ghost in the Shell também é muito sobre política, né? Assim com qualquer mundo cyberpunk. Aqui, ainda mais sobre quando você bota uma atriz de Hollywood não asiática pra fazer o papel principal. Isso em si já é. Já diz muita coisa. Já é bastante político. Uma situação, pois é, né? Eita, senhor. Mas é isso. Aí pra vocês verem que tem muito anime com política, então sinto muito, você não vai conseguir escapar desse tipo de coisa. Eu acredito que a grande maioria que busca uma coisa de grandeza, que é, sei lá, viajar o mundo, conquistar o mundo, ou tentar cuidar de pessoas, acaba se envolvendo em política em algum momento. Os que não têm política, os animes assim, vida escolar, só vive naquele mundinho. Às vezes até vida escolar tem, que tem chimoneta. E olha que mas eu acho que não tem como você fugir de politizar uma obra, se você... Porque as pessoas, cada pessoa tem uma, a sua visão política, e no fim das contas, isso vai acabar transparecendo dentro da obra, ou mesmo que até criando a visão interna, que nem One Piece tem todo um aspecto do mundo dele só para One Piece, que é muito parecido com coisas que possam acontecer na realidade, mas você não deve comparar e sim considerar que é único e exclusivo de lá dentro. Uhum. E existe, e você tem que entender que existe e não descartar. Uhum. Pois é. Pois é. Então, terminamos aí o nosso cast. Considerações finais. Vamos começar. Jojo, suas considerações finais, por favor. Foi muito legal participar do cast, fiquei um tempo fora, mas esse tema foi muito legal. Eu achei que eu podia contribuir, nem que seja um pouquinho. Então, obrigada, gente. Foi muito legal hoje e até a próxima. Falou um pouco, disse um pouquinho aí, mas contribuiu com só o caramba, maravilhoso aí. Maravilhoso, Jojo. Eu esqueci, eu tô só porque eu tô olhando aqui, então vou citar um só pra grandeza, só pra felicidade do Yuri, que é Nobunaga Concerto, Yuri. Olha aí, grande Nobunaga, aí, maravilhoso. Tá, Nobunaga. Só pra isso. Mas Vlásio, nesse anime aí, tem um Nobunaga cachorro com cu na capa? Não, eu tô falando do que tem política. Esse que? Aí não tem política. Aí perdeu o ponto. Mas esse aí não tem política. Mas ele tem um. É uma mas esse tem um dorama. Olha aí esse é bom, aí sim. Aí... Já ganhou. Pô, pra caralho. Olha aí. Imagina o dorama de cachorro? Não sei, eu não fui tão longe no dorama. Mas, enfim, então você não gostou, já que você não viu todo. É porque eu tinha visto anime, eu fiquei no anime mesmo. Ah, tá. Make sense. Gosto muito de Nobunaga Concerto. Mas enfim, em mangá ainda vai ter muito mais obras políticas, tá? Então nem conta. Tem um que eu gosto muito que é da... Que tem até um live action que é da Carta da Morte, não lembro agora qual o nome em japonês que fala... Que é um país que a política é meio que uma política que ele tenta ensinar as crianças pelo medo. Basicamente, uma criança em cada 100, ou em cada 100, quando é mais novo, recebem, todas as 100 crianças, grupos de 100 crianças, recebem uma vacina, vamos dizer assim, a pseudovacina. E aí dessas 100, 99 doses são placebo e uma vai fazer uma pessoa, quando tiver 20 anos de idade, morrer. E aí eles meio que tentam cuidar da sociedade por causa disso. E a história é sobre o cara que entrega a carta pra pessoa que vai morrer. Ixi, meu Deus. Pois é. Mas... Eu lembrei de Aka agora. Oi, Aka. Porra, Aka é muito boa pra caralho. Aka também. Eu esqueci, topa. Aka é outro. Aka é muito bom. Pois é. Ai, meu Deus. Mas enfim, a história é só política, inclusive. Só, pois só é, política. Exatamente. Não, mas tem aquele da bruxa, como é o nome, que... não sei se agora é o nome da bruxa que voava numa metralhadora. Voava numa metralhadora? Que? Nossa, eu sei qual é, mas eu tô lembrando. Eu lembro, eu achava foda esse anime. Nunca assisti, mas achava. Também é muito sua política, mas enfim. Porra, enfim. Se tem uma bruxa numa metralhadora, obviamente, você fala, é política. Mas pra caralho, olha aí. Mas, enfim. É o poder feminino. Pois é. Luke, quais são as considerações finais? Eu acho que o maior ensino de hoje que eu recebi foi o do cachorrinho do Bolsonaro, né? Que foi adotado. O Augusto. Que ele mostrou que você não deve furar a quarentena. Que eu vi um tweet aqui maravilhoso. Que fala assim: você que tá furando a quarentena pra transar. Lembre-se de Zeus, o cachorro que fugiu pra procurar uma cadela no cio e acabou adotado pelos Bolsonaro e virando Augusto. Você quer ser adotado pelo Bolsonaro? Então não. Fique em casa. É isso. Augusto, a maior lição dessa quarentena foi que não vale a pena sair de casa pra transar. Espera um minuto. Então o cachorro já tinha dono? Já tinha dono. Já. O dono foi, caralho, inclusive, lá pra questionar isso. pra pegar de volta. E resumindo, até o cachorro se demitiu do ministério do Bolsonaro. Não, o cachorro falou, meu Deus do céu, me socorre. Meu nome é Deus. Meu nome é Zeus. Esse cachorro nunca mais vai fugir de casa. Tadinho do Zeus, sabe? Tadinho do Zeus, cara. Enfim. Rafa, quais são as suas considerações finais? Visita ao final de Brasil. Eu tenho que escrever um texto essa semana, porque já faz mais de mês que eu não escrevo nada. Vai sair alguma coisa? Eu espero. Mas é isso. Visitem o canal lá do Kite Kure. Eu já tô marcada para gravar um próximo cast na próxima semana, então vai ter conteúdo novo logo. Se bem que eu acho que tem conteúdo novo com uma certa frequência, porque eu não olho. Detalhes. Que horrível, né, gente? Esse comentário. E não, mas horrível é pra mim você não ter visto na minha Kite Kure. Né, tem isso também. Aí, isso realmente é horrível. Aí foi triste mesmo. E só pra complementar, fazer um jabá que não foi pedido, como eu comentei sobre Akatsuki no Yona, em 2018 eu fiz um como eu posso dizer, um ciclo de podcasts onde a gente comentava os mangás, os volumes. São dois episódios de Akatsuki no Yona lá no Ao Quadrado. A gente lê de 1 ao 4 e comenta a história que aconteceu, depois de 5 ao 8, que fecha o primeiro arco. Então, se você quiser uma motivação para ler os volumes de Akatsuki no Yona e acompanhar os nossos comentários depois de a cada 4 volumes, tá lá. Eu vou pedir pra Vilácio botar aí depois os links para vocês acharem. Tchau. Vou colocar. Ele não vai colocar. Ele não vai colocar. Primeiro ele tem que lembrar de mudar o nome do tema do podcast quando ele for fazer o post. Por que mudar o nome? Tá errado o nome? Tá aqui o Dai Podcast. Dessa vez eu não errei, não. Não, mas aí você bota número 123 no número 124. Não, mas porque... é 124. Depois de 150 podcasts, a gente faz o... depois de 250 podcasts, ele faz o 200. Eu já participei de vários podcasts, eu nem tava lá, mas o post tava lá. Isso é verdade. Isso eu não vou mentir, que isso é verdade. O Ian fez o podcast, ele só é censurado aí pela Evoaz. Isso é verdade. Mas enfim, só me avisar no Discord que eu coloco. É que não vai esperando que eu vou lembrar do áudio, eu não vou escutar o podcast inteiro de novo. Eu não escuto, pessoal. Acontece. Pois é, pra você ver. Pra você ver, ninguém aqui vai escutar esse podcast todo de novo. Pelo amor de Deus. Só o Carleiro. Talvez. Talvez. Daqui a 5 anos eu vou escutar. Eu escuto os antigos depois de vários tempos. E vai sentir vergonha. Não, eu geralmente gosto desses assim. Eu me sinto um dos primeiros, geralmente. Mas não que eu dai como a gente já tinha feito podcast há muito tempo, então quando a gente começou, a gente já tava mais de boa. É impressionante, o Vilazo todo dia, ele tá aí pra chutar o Yopinante Bom. Todo dia. Pô, o primeiro Yopinante Bom foi triste, cara. Mas, o Yopinante Bom tá lá pra ser chutado. É o filho que dá uma babadinha assim de leve. Você mas, olha, por exemplo, já era triste. Mas, por exemplo, eu hoje admito, se eu for recomendar o pessoal pra escutar o Anime Coachcast, eu recomendo escutar do 30 em diante, porque os 30 primeiros são horrorosos. Caralho! A qualidade de áudio, rapaz! A qualidade de áudio é terrível. Mas eu sei, eu tava lá em todos eles. Caralho! Eu tava lá em todos Eu tava lá. Teve uma época que o microfone do meu computador quebrou e eu passei uns 15 episódios pelo meu celular. Sim. E eu tomava choque toda vez que mandava uma mensagem. Era maravilhoso. Aí, dito isso, o Carlírio começou zoando o Luke, mandando mensagem pra ele. Então. Carlírio Bebop. Boa. Mas vamos lá. Considerações finais, Yuri. Vamos lá, gente, a gente tem o Discord opinando, se você quiser ir lá pra conversar com a gente. Nossa, que diferença, eu fiquei esperando pra discordar, eu tô feliz que não teve. Parece que você comentou a piada do mesmo jeito. Sim, foi a felicidade. Enfim, nós temos o Discord opinando, se você quiser ir lá pra conversar com a gente tá sempre por lá. Chegando no final de semana, nós temos nossa programação especial. Na sexta-feira, nós temos nossa call de filmes de RPG. Essa semana, na nossa call de RPG. Se você quiser jogar com a gente, é só você aparecer por lá, às 10 horas, horário de Brasília. Mas, por favor, apareça um pouco antes para que a gente possa fazer o seu personagem que você possa jogar com a gente. Chegando no sábado, nós temos a gravação de O Plano Timbum, que acontece às 7 horas, horário de Brasília. Normalmente a gente vai avisar pelo próprio chat do Discord, porém você pode seguir o canal do Evlásio, ou você, se você quiser ir direto pelo HTTP, o www. Eu não sei porque eu falei www. É youtube.com/onissan. Mas se você quiser procurar pelo YouTube, é só procurar Evlásio Júnior, é bem mais fácil de achar. E se você se inscrever lá no canal, você vai receber as notificações de quando a gente começar uma live lá no canal. E você sempre vai saber quando tiver uma live, porque vai aparecer o Nicolas Cat Cage aí na sua lista de canais. Delícia. Delícia demais. Chegando no domingo, nós temos nossa call de animes. A gente escolhe 3 animes de início da temporada e a gente assiste durante todas elas. Essa temporada a gente escolheu Gadol, que vai ser maravilhoso. Guido Dance. Decadence. Pegadol. É isso aí, não importa. Gadol. A gente vai assistir Gadol, a gente vai assistir. E os caras vão falar isso uma vez. Nunca mais vão falar. E a gente vai ficar chamando esse dia assim pra sempre. Vai ser Gadol, não importa. Foda-se. A gente vai ver também ReZero, segunda temporada. E por último, mas não é menos importante, a gente escolheu ver. Ping Pong de Animation, que é um anime que é antigo, porém, como não teve nenhum anime interessante pra gente ver, a gente decidiu pegar Ping Pong de Animation como o terceiro da nossa call de animes. Eu tô já pensando, como é que vai ser o cast de animes dessa temporada, hein, pessoal? Vai ter? A pergunta que não quer calar, porque eu mesmo, eu acho que eu vou assistir três animes. Eu tô achando que eu vou ver os três também. Eu planejo falar 30 minutos sobre ReZero. É porque eu vou ver. Então é isso, né? Então o Yuri acabou de afirmar que a gente não vai ter o podcast ali, né? Isso aí. Eu não vou ouvir 30 minutos de ReZero. Eu não vou ver ReZero também, não. Vamos lá. Pessoal, visitem o Yopinando, visitem o Animicote, visitem o FLE do Brasil. O Shunan, não sei se ainda tá no ar, mas se tiver, visitem também. Visitem o Kitekure no YouTube, né? E visitem também a iniciativa que eu dai, né? Se você está aqui, você provavelmente já acompanha alguma coisa da iniciativa que eu dai. Se você tiver a primeira vez, seja bem-vindo. E saiba que, além do que eu dai podcast, a gente tem um outro podcast que sai intercalado com esse, que é o Tunime, que é um podcast em que principalmente sou eu e Yuri participando. Eventualmente nós temos outros convidados. E cada edição a gente fala sobre uma obra específica, ou um cartoon, ou um anime. A última edição foi sobre os 3 primeiros episódios de School Rumble, que continuou bom. Olha só. Que bom, né? Continuou bom. Que bom mesmo, porque às vezes eu tenho medo. Às vezes eu tenho medo, é sério. Maravilhoso. Continuou muito bom. O Carlírio participou também dessa edição, né? Então sou eu, Yuri Carlírio. E a última edição sobre cartoon foi de Projeto Zeta, primeira temporada de Projeto Zeta. E a próxima edição vai ser sobre a primeira temporada de O Incrível Mundo de Gumball. A primeira parte da primeira temporada. É porque vai ser complicado ser a primeira parte, porque tem 18 episódios a primeira temporada. É que não é 18, na verdade, porque como são 20... Não, são 18 de 20, são 18 de 22. Pois é. Então, tipo. Em cada episódio tem 2 episódios. A gente vai decidir aí se vai ser os 18 episódios. Ou se vai ser 13, mas enfim. O próximo vai ser sobre Gumball, O Incrível Mundo de Gumball, que é aquela série de animação americana que bota todos os tipos de animação juntos numa vez só. É maravilhoso. Que é muito bom. E é isso. Então. Tchau, pessoal. É isso aí, tchau. Gente. Falou! Tchau! Boa noite! Luke, se cuidem! Eu só queria dizer que o Luke foi embora pra não dar tchau pra vocês. E é isso aí. True story.